dias, o primeiro sinal aparecerá nos céus. A justiça cairá ao mundo dos homens. Os exércitos de luz e sombra batalharão nos campos da eternidade. Mais um Super Controle Podcast, aqui é o Matheus Lima, não é o Six. E hoje vamos falar plot twist. Diablo. É, plot twist. Olha, já vou falar do Diablo, no... opa, Diablo, função do Matheus Six. O Matheus Six liberou... Tá liberando tudo, né? Tá liberando tudo. Uma vez ele fica doente, isso aqui. Estamos tomando conta aqui. Liberaram pra gente falar de Diablo contra todas as igrejas católicas e tudo. Vamos falar de Diablo. Contra todas as religiões, né, cara? Essa eu gostei da desafinada do Limão aí no início. Opa. Eu vi uma desafinadinha assim. É que é um jovem garoto, ainda tá mudando de voz. Ainda não tenho barba, né? Um dia chega. E aqui comigo... Ah, eu sou o Eric Santos e tô aqui junto com o Cão de Pano Manga, junto com o Caramunhão e junto com todos os outros sinônimos de Diablo, pra falar de Diablo. Oh, sim, aqui estou eu. Vocês acharam que só tinha gaijins nesse cast, não? Estou eu direto aqui da cidade do campeão brasileiro de Diablo 1. Sim, Carlos Barbosa. Meu amigo Jason de Souza, que era pra estar nesse cast, mas ele está morando no Chile agora. Campeão brasileiro Diablo 1, estou aqui representando ele como amizade. Olá, eu sou a Nath, eu sou a campeã brasileira de comer Arnaldos. A regra é clara. Pode isso, Arnaldo. Vai ficar muito estranho, tudo bem. É. Ok, eu vou mudar. Ainda não, agora vai. Isso. Não vou perder essa piada, agora já foi. Só o Yuri. Vai, Yuri, você é campeão brasileiro de... Ah, cara, eu sei lá, velho. Eu tô aqui, estamos aqui pra isso, né? É. Isso fica... Meu Deus. Estamos aqui pra isso, pra dar aí, né, o time aí, né? Eu sou aquele cara que só entra pra contar no time, tá ligado? Caramba, Yuri, mas que baixa autoestima. Meu Deus. Eu sou tipo... cara, ele tá mais depressivo que o Deckard Cain, velho. Nem sempre pude afirmar isso. Mas é isso, a gente vai falar sobre isso e outras coisas depois do quê? Vamos o sacrifício dos e-mails aí, ó, já que é diabo. Chegamos a mais uma leitura de e-mails aqui do Super Controle Podcast. Eu sou o Matheus Six, estou aqui com Yuri e Diego Domingues, patrão. Tudo certo com vocês? Pois é, o trio reunido mais uma vez. É nós na fita aí, né, mano? Uhul, tamo junto. Então, pra começar, vocês que baixam pelo feed aí, não assinaram ainda, tá aí embaixo os dois botões do iTunes e do feed. No lado aí direito do site tem o nosso botãozinho ali do Facebook. Então, se você não entra no Facebook, você... clica ali no lado like e o like this, né? Que é o nosso super controle no Facebook. Lá embaixo também tem o que a gente anda falando no Twitter, o arroba supercontrole, então. Aí, siga arroba supercontrole. Pra quem pede aí, gente, bastante gente me adicionou aí no Rapture, no Steam ultimamente, acho porque o pessoal andou visitando o elenco, né? Que lá tem todos os nossos personagens, nosso Twitter, nosso Facebook, nosso Steam, nosso Rapture, PSN, Live, enfim. Então, tá maneiro, tá? Participe, né? Então tá, vamos ler aqui os e-mails. Eu vou ter que ler o e-mail desse cara aqui, né? Porque ele mandou e-mail semana passada e eu não li. Que é o Rodrigo Parpaioli, né? Parpaioli! Então, ele é esse amigo do Ezio Auditore, né? Online. É, Ezio Auditore! Tá bom, vamos lá. Olá, amigos do Super Controle. Tá ótimo. Como vocês estão? Começa aqui. Gostei bastante do tema que vocês escolheram. Putz, realmente Street Fighter 1 é um jogo totalmente esquecido. É, isso aí. A primeira vez que vi algo sobre ele foi na primeira edição do Dragão Games. Meu Deus, vocês lembram da Dragão Games? Nunca. Ah, eu me lembro da Dragão Brasil, cara, é, mas não. Eu, tipo, tô confundindo. Games. Ele até fala que não faço ideia nenhuma se ela teve outras edições. Não sei. E ele foi uma sensação estranha, pois nunca havia pensado que o jogo considerado maior e melhor no estilo tinha um 2 no nome. Onde diabos estava o primeiro? Pois é, né? Pois é. Ele fala aqui, estou mandando a matéria escaneada nos anexos. Então os anexos estão no link do post e, gente, opa, Genial demais, velho. E ele fala aqui, não poderia deixar o comentário, aproveitando a ocasião, perguntar se vocês jogaram já Street Fighter 4 para NES. Sim, eu joguei ele, mas não foi para NES, foi pro Dynacon, se não me engano. E é isso aí mesmo que tu postou no link, que é o Street Fighter 4 bizarro. Eu joguei muito Street Fighter bizarro, então, sério, eu joguei muito, muito. Só pra deixar aí, ele deixou o vídeo também, Street Fighter 4 do NES. E aqui ele termina. Minha tia trabalhava em uma locadora e de tempos em tempos aparecia uma pérola para eu jogar. Obrigado, YouTube, que ele achou o jogo de novo, né? Percebam que o Rambo nada mais era do que o Gaio. É isso aí, tem o Rambo com dois O's aí, Rambo Street Fighter 4 do NES. Tá só melhorando. Um dia a gente vai... Um dia a gente faça também, talvez, um cast sobre essas piratarias bizarras desses jogos antigos do Dynacon. É uma boa, é verdade, é um bom tema. É verdade, é legal, né? Sempre tem aquele... O Sonic 4, né? É, o Sonic, né? Tinha que salvar o Mario, né, cara? Que era uma piada. Então é isso, parabéns pelo site. Por favor, continue com o trabalho sagaz que vocês fazem. Abraços do Rodrigo Parpaioli, amigo do Ezio Auditore. Valeu, aê, Rodrigão. Espero que o Magin não leia o teu, né? Que, como eu falei semana passada, a gente tá trocando os e-mails aí. É, é engraçado, Magin. É, dessa vez você, ó, aqui ele mandou mandou outro pra participar. Semana que vem no Phoenix Down vão ler o seu, pode estar tranquilo. É um ping-pong de e-mail. É, depois no Games on the Rocks, assim por diante. Isso, por aí vai, vai. É, vai. Pode esperar fora. É isso aí. Bom, então. Tem o segundo e-mail, aqui, e-mail. Importante do Rafael. Ah, tem mais? Rafael alucinado, né, cara? O cara é alucinado, assim. Ah, mandou muito e-mail. Tava na pilha. A gente vai ler o mais importante dele, né, gurizada? Então, vou mandar. Bom, e o próximo e-mail é do Rafael Taira, que mandou 300 e-mails alucinadamente. A gente vai ler um aqui que sintetiza um pouco tudo. Ele começa assim: nossa, vocês falaram de praticamente todo mundo desse jogo, né? Com certeza. Estou de queixo caído com o conteúdo do cast. Acho que o cast pode mudar um pouco a opinião de que ouvintes tradicionalmente, como eu, Vissalove, Simério, Peron, enfim, aquela gangue de sempre, temos sobre essa saga. Esse jogo eu não joguei, mas tinha conhecidos que jogaram no emulador e me disseram que não conseguiam passar do terceiro adversário. Olha, que legal que vocês conheceram o pessoal do AFC, né? Do Anime Freak Show. Se forem gravar um cast com eles, gravem sobre jogos de animes ou jogos que só saem no Japão. Olha aí, mais um bom tema. Hoje é o dia, né? Festivais de bom tema, hoje é o dia. E aí, mais à frente, ele diz, depois desse cast que tem inusitado, venham pedir alguns temas que gosto muito. E aí falou sobre pinball, sobre Doom, sobre Resident Evil, Silent Hill, enfim, tema não acaba. E com certeza vocês devem ter participado de muitos campeonatos, e até diria que história de campeonatos, e até diria que o Fuca, o Júlio Sajoya, tem cara de campeão, mas isso é só achismo meu mesmo. É, tem que razão. Me sugere, né? É, só puro achismo. E pra galerinha fã de Lan House poder também ter um cast sobre Counter-Strike. Ó, eu acho que é apelativo, né? Olha aí, ó. É, quem sabe, que... né? Histórias vamos ver, né? E aí agradece atenciosamente Rafael Tyler. Então ele mandou aqui uma lista bem bacana. Todas essas listas, essas sugestões que vocês mandam ficam no Excel, bem guardadinho aqui. Então sempre que a gente pode ver lá, alguns temas sugeridos por vocês já foram feitos, inclusive. Então surgiram à vontade. E é isso aí, valeu, abração aí Rafael Tyler. Valeu então. E alguns comentários aí, né? Os comentários eu vou dar, vou dar uma passada por cima, porque teve muito comentário bom. Primeiro, eu só queria falar que fiquei muito surpreso com os 90 comentários, né, por aí. Desse cara que eu não esperava muito não, cara, porque é um jogo bem bizarro e foi bem na semana que saiu Diablo 3, né, então a gente pensou, uau, alguma coisa... Pois é, você tinha estipulado 30 comentários que eu lembro. E bom, então vou fazer só um passando aqui pelos comentários, mandar um grande abraço pro Sao Tome, Cleiton Martins, Fernando Ortega e até o Gamer Caduco, que comentou não nesse cast, mas no anterior lá do Nostalgia, então fez um comentário gigante, muito bom. E o André Mukodai diz, cara, esse jogo nem merecia um cast de tão ruim que é, mas vocês conseguem transformar num bom assunto de qualquer jeito, mérito de vocês. Muito obrigado. Olha aí. Muito bem, muito bom. O Dior Rod, lá do gambiarra.blogspot.com, um dos colaboradores aí do Phoenix Down, ele diz, cara, admiro demais os colhões de vocês para cast, sério, mas só uma pequena correção. E aí ele dá uma ajuda. O Gen é um assassino profissional e um dos mestres do Akuma. Nas HQs da Udon Comics, ele é mestre do Yu e do Yang do Street Fighter 3. Olha aí, não lembrava. E eu não sabia, né? E também tem mais uma correção aqui. O Adon, na verdade, é um rival do Sagat, não seu discípulo. Olha aí, ó. Ele perdeu um campeonato para o Sagat e prometeu vingança, né? quem não promete. E, cara, Star Endurance é série de Street Fighter. É muito foda. E, assim, zerei Street Fighter 1 no arcade. Caraca. E aí, né, cara? Teve um pessoal que falou que jogou no arcade, né? Sempre tem, né? Os velhos. É, teve um sempre tem, né, cara? E é mais maneiro. Esse pessoal curtiu mais o jogo. Isso aí. E também um abraço pro Zanon Barriga, que há tempo não aparecia, ele estava meio sumido, né, por causa da faculdade e tudo mais, e exige um cast da série X Plus Alpha. Quem sabe? Quem sabe, se você pedir, a Capcom não coloca o Skull Mania como DLC no Street Fighter vs Tekken, né? Afinal, todo mundo sabe que as opiniões são muito influentes, então... Quem sabe, né, cara? Também. É isso aí. E é isso. E também o Rafael Rigon aí, que botou o Eimael lá como o cara que o cara da abertura do Street Fighter 2, muito bom, cara. Então, mas então, gente, é isso aí. Como o cast foi interrompido semana passada por Diablo, hoje a gente chamou os guris aí pra falar de Diablo, né? Os que jogaram Diablo, já testaram, já jogaram 3. Pois é, né, cara? Então eles estão com o controle desse podcast, hein? Então fiquem aí com a maior saga de todos os tempos, que não é a maior saga dessa semana, né? Dessa saga, semana. Isso aí, pessoal. Aproveitem, qualquer coisa comentem, curtam, aquilo de sempre. Comentem não, comentem sempre, cara. É isso aí, quem jogou aí. Mas eles estão com controle, então. Quem odeia também, quem acha que isso é coisa de gordo sedentário. Eu acho. Quem não tá nem aí pra isso. É, eu também. Então, vamos comentar, Matheus, então. Comente aí, então. Fala lá. Então tá, valeu, tá gente. Bom, então. Até semana que vem. É isso aí, abração. Nós três vamos ficar aqui pra escutar o cast. Na verdade... Eu vou ficar aqui ouvindo também. Eu escuto porque eu já tô no cast, então. Não precisa... Mas ouve de novo. Se ouve. De novo, então tá. Vamos lá, pega a pipoca lá. Tá bom. Valeu. Tá bom, então, valeu. Falou, abraço. Vamos lá, galera. Voltamos com o cast sobre o Diablo logo depois do Sacrifício dos E-mails. Sangue galinha sem cabeça. Call level, isso aí. Bom, é isso, gente. Vamos falar um pouco dessa franquia famosíssima que começou lá em 1996. Ou 97. Na verdade, lançou em 97, né? Não, 31 de dezembro de 96, Matheus. Olha aí. Errei por um dia. É aquele Keldon, né, cara? Cara chato, né, velho? Na virada do ano. Se o Lanzoni estivesse aqui, ele ia citar um fato que ele fez esse dia. Ah, meu Deus. É tipo ele. Não, é que ele sempre cita, ele lembra das datas, ele... Porque esse dia eu tava não sei o quê, esse dia eu tava comendo um hambúrguer e lançou Diablo. Esse dia certamente estava em casa, passando ano novo com a minha família, fazendo alguma coisa não divertida. Eu acho que eu tava vendo o show da virada. É, a missa do galo. Eu tava no show da virada. Eu provavelmente tava apanhando os meus primos. Nossa, não. Ah, já é mais condizente com o jogo, no caso. Né? Isso aí. Não, que eu era a única mulher da família, tipo, dentre os primos, assim, eram 10 primos, eu era a única menina. Aí eu... proteger, assim, sei lá. Era o combo, essa galera do Paraná é muito bizarra, velho. Os meus pais achavam bonitinho, eu apanhando dos meus o quê? Pais. Meu Deus. Que legal, deu um soco na cara dele, tá sangrando, ó, que amor, né? Não, não era de soco. É pra ela aprender com a vida. Aí, não, a vida ensina, vamos ensinar em casa. Porrada na menina. Feche os olhos, logo tudo estará terminado. Falando em porrada e apanhar bastante, né? Nós vamos falar dessa franquia aí que já tá no seu terceiro jogo e lança um jogo a cada década, praticamente. Começar falando um pouco dessa época, né? 97, que não existia o que a gente conhece hoje como action RPG, tão em voga, assim, né? Tão, não tinha tantos, assim, né? O Diablo é meio que o papai dessas coisas, assim. Cara, Diablo foi o primeiro MMORPG que não era MMO, sabe? Ele é tipo... Bem nessa mesmo. Ele tem uma estrutura muito parecida com o que a gente vê, assim, hoje nos MMORPG. Esse negócio de você ter 1 milhão de monstros, labirintos aleatórios e focado totalmente na evolução do personagem. Até a questão, a gente fala às vezes que o RPG influenciou muita coisa, assim, em vários jogos hoje em dia. Quase todo jogo tem elemento de RPG, assim, é mais fácil... você relacionar, assim, com o Diablo. Quase todo jogo que você jogar hoje tem elementos de Diablo, assim. É, ele formou um moldezinho, né, pra esses RPGs desse tipo, né. Embora, como eu já disse, assim, de RPG, ele tem mais evolução do personagem mesmo, porque a história de Diablo 1, aliás, de todos os Diablos, né? Foda-se aquele mundo, né, cara? Eu quero é o par. Mas no 2 até que tem um lorezinho decente. É, no 2 tem um pouquinho melhor, né? No 1 a história é basicamente muito simples, né? Você tem lá a cidade santuário, tem o rei Leoric, né? Que... Não, parou. Eu vou contar a história do Diablo 1. True story, vamos lá. True story. Era assim, aí tinha os pais lá com a criança no aniversário da tia, né? E aí o cara tava lá, e aí ele olhou assim, o guri não parava quieto, né? Não parava quieto. Aí a mãe disse, olha só, olha ele ali, um capeta em forma de guri. E aí ele se identificou, né? Daí ele disse, vou crescer e vou virar o diabo. Aí o jogo é sobre a história dele virando o diabo. Se eu tivesse estudado os ensinamentos orádricos mais cedo, poderia ter impedido o diabo de iniciar seu reinado de terror. Ah, ele gostava de falar espanhol, por isso que ele falou diabo, né? A trilha sonora foi feita pelo Sérgio Malandro, né? Basicamente isso. Vídeo agora de jogabilidade e gameplay de Diablo com trilha de Sérgio Malandro no fundo. Um capeta em forma de guri. É, seria boa se a história fosse essa, né? Acho que até seria mais evoluída, mais bem feita do que a história atual. Não, mas a história mesmo é basicamente a história de um rei que invade uma tumba pra salvar o seu filho desaparecido e nunca mais volta, né? Daí você fica pensando, o que será que aconteceu? Começa a sair um monte de demônios dessa catedral aí que foi invadida. E você vai atrás pra ver o que aconteceu, né? Você descobre que... Você acaba descobrindo que... Tu vai atrás como assim? Tu vai... Não, eu tô indo lá. É, você pensa, ah, vou entrar na catedral e ver o que tá acontecendo, sabe? Quer dizer, o pessoal pede pra você fazer isso porque você tá um herói. E você entra na catedral de Tristram, lá. Aliás, eu acho Tristram. Muito difícil falar Tristram. É Tristram ou é Tristam? Então, eu falava Tristam, só que na dublagem em português do Diablo 3, eles falam que Tristram. Que importa com a dublagem certo é Tristram. O certo mas tá certo, gente. Tá maneiro a dublagem. Ah, não. Desculpa. É, tá maneiro, cara. Vamos falar sobre isso. Meu poder arcano está acabando. Você me ofende. Como assim? O seu Madruga é mó do trambiqueiro legal lá. Nossa, tem o seu Madruga, tá toda a sessão da tarde ali. Pô, vai dizer que não é legal. Eu faço negócios com o pessoal meio suspeito, mas repasso a economia pra você. É, mas é assim, né, gente? A história realmente é bem, bem simplesinha também, pela época do jogo, assim. Poucos jogos tinham revolucionado as narrativas, né, até então. Depois desse ano, em 98, alguns jogos iam fazer isso, né? O Diablo ainda... É, vários. O Half-Life, o Ocarina of Time até que não, mas saiu o Metal Gear também, em 98, né? É engraçado que a gente vai ver tanto no Diablo 2 quanto no Diablo 3 a história, pedaços da história do 1 que se repetem, assim, que são mencionados infinitamente, e que na época você falava, ah, meu, isso aqui não tem importância nenhuma. E daí agora eles acrescentaram uma importância e tal. Basicamente, todos os personagens do 1, eles reaparecem no 2 e no 3, né? Assim, ou uma menção ao personagem, ou como parte de alguma quest, ou de repente eles viraram pessoas super importantes no mundo de santuário, né? Ficou uma coisa, eles deram muito mais significado pra história do 1 com os outros jogos da franquia, né? Uhum. É verdade. Evoluíram daquele básicozinho que eles tinham e todos os personagens vão se tornando reaproveitáveis, né? O herói que você foi no 1 se torna um personagem importante com nome e tudo. Os outros personagens que você podia escolher se tornam depois inimigos no 2 e tal, né? Eles realmente melhoraram a história depois. É, de classes. De classes no 1 tinha o guerreiro, né? Time to die. A ladra, né? A rogue. The spirits of the dead are now avenged. E o wizard, né? I've never been here before. Aliás, era uma wizard também, né? Ou era um wizard. É a partir do 2 que o wizard virou menina. E o wizard, ele era mais moreninho, né? Ah, é verdade. No 2 não era o wizard, era sorcerer. Sorcerers. Isso, é. No 1, né? Não era sorcerer. Não, mesmo. No 2. Ah, é verdade. Não era o wizard. Não, eu tô louco. Tá certo. Eu errei. Ah, mas no 1, cara, eu joguei por muito tempo 1, e o que eu mais lembro do 1 é o tempo passado na cidade, sabe? Porque era tão icônico, assim, as frasezinhas dos personagens, tanto do Ken... Hello, my friend! Stay a while and listen! Que a gente vê que repetiu no 2 e no 3, quanto do Ferreiro, né? Well, what can I do for you? Era muito bom, cara. Eu achava a dublagem do 1 muito boa, assim. Eu gostava muito de ficar só clicando no personagem e ouvindo 1 milhão de vezes a mesma frase. É, o Diablo 1, ele fixou as bases pra história tanto do 2 quanto do 3, né? Como eu falei, isso vai se repetindo. Mas ele, como jogo, assim, eu acho que ele era bem repetitivo, assim. Eu gostava bastante, mas ele era bem repetitivo. Não tinha muita diferença entre os personagens, assim. Tanto o guerreiro quanto a ladra podia podiam usar as coisas, as magias do mago, dependendo do nível que tivesse. Eles podiam equipar os mesmos equipamentos, né? Só dependendo do status. Eu acho que era, ele era bem mais simples do que a gente vê hoje, né? Dilly, tu que jogou o Diablo 1, o que você tem a dizer sobre esse grande jogo? É, a visão era de cima, né, cara? É uma ótima observação, né? Ó, ninguém falou aqui, ó. Com certeza uma observação de cima, né? É, então, depois do Diablo 1, né, depois, poucos anos depois, né, nada perto da demora que demorou pra lançar o 2. Erro meu. É, nada perto da demora que teve pra lançar o 3, lançou logo em 2000, 4 anos depois, o Diablo 2, né, que foi uma grande revolução em relação ao primeiro Diablo, né? Sim, é, ele veio com um monte de classe, o lore era decente dessa vez, foi o maior sucesso, assim, na época, nossa, eu joguei demais Diablo 2 e todo mundo que eu conhecia tava jogando. É, o Diablo 2 tinha 5 classes, né? Paladino, Amazona, Bárbaro, Feiticeira e Necromancer, né? Sem a expansão. Com a expansão tinha mais 2. Então eram 7 classes no total. Então era muito mais do que o primeiro, que tinha 3, né? E as classes eram muito mais variadas, com habilidades específicas muito diferentes entre elas. E a Amazona era a melhor de todas. Obrigado. A Amazona era a melhor de todas. Obrigado. Quem deveria chamar a Nath? Melhor convidada, cara. Meu Deus. Eu confesso, como adolescente, na época, eu escolhi a Amazona porque os peitos balançavam. Will this madness ever end? Cara. Olha aí, né, meu? Puta. Claro que não. Matheus. Pra... Quem não, né? Quem não? Eu não. É. Eu tava falando do Diablo 2. Mas é... Balançava, joga lá pra você ver. Amazona, eu adorava fazer Amazona porque ela era muito roubada. Foi no 2 também que iniciou esse negócio das skill trees, né? Que muitos jogos depois, não sei se copiaram, não sei se surgiu com o Diablo 2, mas acho que foi a representação mais icônica das skill trees. Porque cada classe tinha 3 árvores de habilidades, assim, né? Traduzindo. Uhum. E que você podia focar numa delas. Aliás, você tinha que focar numa delas, porque senão seu personagem virava uma bosta, né? Isso fez com que, além de ter 7 classes no jogo com a expansão, você tivesse, na verdade, se você fosse dividir a classe de acordo com cada evolução que você queria, você podia ter... Várias builds, né? É, várias builds. São as famosas builds de Diablo. Até esses elementos de gameplay que o Eric comentou, é até interessante a gente falar, tipo, ah, eu não sei se surgiu antes, eu não sei quem fez antes, porque todos esses elementos são relacionados com o Diablo. Você pensa em Diablo sempre que você pensa em skill trees, você pensa em classes, você pensa em habilidades específicas, itens, sabe? Esses negócios de item mágico, item raro, isso é muito de Diablo, sabe? Sim, realmente. Mas esse negócio de elementos de jogabilidade, a gente até vê que quando tem um jogo que tem, por exemplo, sei lá, muitos itens mágicos com atributos e tal, ou então muitas classes, como o próprio Borderlands, que é um FPS que não tem nada a ver, muita gente já pega e compara com o Diablo, né? É, o Borderlands é praticamente um FPS adiablado. Adiablado, olha. A história do 2 era melhor do que a do 1. Era melhor, mas assim, ao mesmo tempo que a história era mais complexa e melhor, era meio estúpido, né? Porque o herói do 1 simplesmente pegou a gema, a joia, que tinha a fucking alma do capeta na joia, e ele acoplou a joia na testa. Olha, eu tô andando com a alma do capeta na minha testa. Isso, tipo... Você é tão idiota assim? Que brilhante, né? Não, e detalhe, né? Ele pega, no final do 1, você, que é o grande herói, você pega e enfia a gema do diabo na sua cabeça, né? E você sai da catedral andando normalmente e o pessoal acha de boa, né? Tipo, oi, tudo bem? Tô com uma gema vermelha do inferno na minha testa, mas eu tô aqui de boa. E, tipo, ninguém fala nada, ninguém toma nenhuma precaução. O Deckard Cain, que é o faz o papel de Gandalf e Dumbledore no Diablo, né? Que é o vovozinho que manja de tudo e poderoso e tal, da civilização antiga, o único membro da civilização antiga e tal. Ele vê isso acontecer também e não faz nada, né? Depois fica falando, ah, não, porque o andarilho misterioso saiu. Sim, é igual o Gandalf, né, cara? É, outro. Fica vendo, tá ligado? Manda os hobbits fazer lá tudo. O Deckard Cain é muito trollador, cara. Ele chega, ó, oh, tá chegando as usórias do inferno. Ah, tadinho, ele é tão legal. É o dia inteiro. Mas eu fico pensando na infância que teve aquela coitada, aquela menina, cara. Era o dia inteiro aquele velho falando, ó, oh, minha filha, estuda que os demônios estão chegando. Meu Deus. É muito traumatizante. Oh, deve ter sido difícil para Leia seguir um velho por aí. Mas uma diferença bem legal do 2 pro 1, na minha opinião, é que o 2 tinha cenários diferentes, né? Porque no, era, você ficava só naquela cidade, né? Na cidade de Tristram. E tinha o dungeon que era a catedral. Lógico que tinha diferenças dos níveis da catedral, mas era basicamente, sei lá, é aquele mesmo tipo de dungeon, né? Depois virava caverna e depois virava as profundezas do inferno. Mas no 2 você tem cidades diferentes, né? Você tem deserto, você tem floresta, você tem... Tem cenários diferentes, né? Nem fala da floresta do 2, né? Porque... Nossa, terceiro ato. Quem gostava do terceiro ato? Parte mais chata. Parte mais pelo chata. Amor de Deus. Mas é legal, até pra ilustrar mais ou menos como é que era o primeiro, quem jogou o Torchlight vai ver bem claramente isso. Porque é um jogo que você basicamente só vai descendo andares. Você não tem várias dungeons, né? O Eric tá falando que é o exemplo do 2. Que até deu, tipo, um novo ar pra série, assim, de cenários diferentes, inimigos que vão se misturando naquele cenário diferente. Apesar de serem inimigos repetitivos, né? Que muda só a cor depois, mas eles criam um tipo de inimigo pra cada lugar, né? É, isso. Ah, cara, não sei se muda só a cor, não. Não, muda bastante, Matheus. É, inimigos muda... de uma área pra outra, muda bastante. Tem. Não, eles acrescentam outros, sim. Uhum. Mas é que sempre tem, por exemplo, aqueles diabinhos vermelhos, assim, que fica diabinho verde, diabinho azul. Laranja, sabe que assim? É, isso é azul, isso, sempre se repetem bastante, assim, isso que eu quis dizer. É, mas de qualquer maneira, ele é muito mais variado que o 1. Muito. E por causa disso, assim, e os itens dele também eram muito mais variados. Porque, tanto por causa de ter 7 classes, né, e ter itens específicos pra cada classe, mas por ter milhões de modificadores, nossa, você podia fazer basicamente tudo com o item. Tinha milhões de atributos especiais, tinha itens únicos, tinha itens de uns sets, tipo, de conjuntinhos de itens. Sim. Você podia sim. colocar as runas nos itens, você podia misturar os itens. Era, cara, era doentio, assim, a possibilidade de itens no 2. Eu nem faço ideia de, numericamente, de quantos itens eram possíveis. Nossa, criar. Eu não lembrava mais dos sets de itens que, se você pegasse todos os itens daquele set, você ia ganhar um trilhão de bônus. Exato. Nossa, muito bom, cara, muito bom. E é legal esse negócio dos itens, assim, ser tão variados, eles são tão variados, pelo aquele esquema do Diablo de usar armas randômicas e cenários randômicos, né? Eles não são sempre repetitivos. Então a arma, ela é uma arma X, tipo uma clava, sei lá, e essa clava pode ter randomicamente alguns atributos ali. Isso varia, tipo, só em uma clava com 3 atributos, você já tem dezenas de itens diferentes. Isso vai pra todos os tipos de itens, assim. Então você nunca tem, tipo, sei lá, dificilmente você vai ter o mesmo item que seu amigo, então você sempre vai achar alguma coisa diferente, que aumenta um atributo diferente, construir seu personagem diferente. Então o fator replay desse jogo era absurdo, cara. Você jogava 20 vezes aquele jogo pra tentar pegar a arma que tinha raro que aquele inimigo dropava naquele lugar, que é um elemento que a gente ficou muito conhecido em MMO depois, né? Exatamente, isso que eu ia falar. Tipo, você não. O fator replay não era em virtude da história do jogo, nem nada do tipo. Era puramente a mecânica de ficar upando e ficar cada vez mais forte e encontrar itens melhores. O que era muito legal, porque sempre que eu achava um item, por exemplo, um item que era de algum conjunto, assim, que você podia completar o conjuntinho de equipamentos e ficar mais. E ter um bônus lá, eu sempre queria ficar jogando eternamente naquele lugar infinitamente até conseguir o set, só que eu sabia que não tinha nenhuma chance de eu conseguir isso tão cedo, sabe? Até tinha, se você... O que eu fazia era o seguinte, eu ficava buscando item com o maior magic find possível, que sim. É pra você conseguir encontrar os itens mágicos, né? Os melhores itens mágicos. Isso. Aí eu juntava um set de magic find e ficava farmando, sabe? É bem coisa de MMO, né? É, se o 1 já era... Já tinha esse aspecto meio de MMO, sem ser MMO, o 2 também. Só que o 2, o que eu acho que era muito bom no 2 também, e que eu só pude ver muito depois, eu não joguei na época, que é o modo multiplayer dele. Nossa, eu joguei demais. É muito bom o modo multiplayer dele, né? Você pode jogar a campanha inteira multiplayer. Comecei a jogar multiplayer do 2 recentemente, foi, sei lá, ano passado. Inclusive, cheguei com o Matheus e com outros amigos meus. Porque na época não tinha internet banda larga, né? Então, eu não podia. É, nem possível. E a galera jogava em LAN, né, cara? Ele foi um jogo, por incrível que pareça, ficou popular em LAN também. Sim, sim. E é um jogo que ele é jogado, ou pelo menos ele era jogado, até o lançamento de Diablo 3, né? Sim. É verdade. Tinha gente que jogava, assim, um amigo meu, no fundo do estágio, falava que jogava direto Diablo 2, assim. Sim. Eu acho que é uma boa opção pra quando cai o servidor do 3, você pode jogar o 2. Né? Eu tenho um grupo de 2 amigos, tipo, somos nós 3. A gente sempre joga, tipo, jogava, né? Todo ano a gente jogava Diablo 2. Aí, ano passado, por algum motivo a gente não conseguiu se juntar pra jogar, eu tentei chamar o pessoal, ano passado ou retrasado? Enfim, tentei chamar o pessoal do Nowloading pra jogar comigo. O Fernando, o Diego, o Rick. Moral da história. eu ia jogando rápido demais, eu upava demais. Eles, ah, que merda, não vai mais jogar. Ah, isso acontecia, né, cara? Tanto que as classes que criam minions, assim, tipo o druida e o necromancer, eles, a galera não gostava, né, que você jogasse com eles, porque os seus minions iam na frente matando muita gente, e você ganhava experiência diferente, né? Conforme você ia matando mais inimigos, você ganhava experiência. Então, alguns upavam mais que outros e tal. Dava briga, né? Por isso que inventaram o PVP, pra resolver a briga. Mas é legal que tem muitos elementos, assim, ele era um jogo tão online, assim, nesse sentido, que muitos, muitas habilidades do seu personagem eram de grupo, né? Por exemplo, o Paladino era o maior exemplo disso, ele tinha muitas habilidades, você tinha que ter um Paladino no grupo. Sim, porque ele maioria tinha muita das aura. Isso, e no 3 você vê muito isso, né? Tipo, ah, seu grupo vai ganhar tal coisa, porque era um jogo que meio que te dava bônus, assim, às vezes você conseguia destruir um inimigo por estratégia, assim, você usava um escudo que ia repelir aquele ataque de fogo dele, aí a galera conseguia atacar e tal. Então era um jogo que criou muito isso lá em 2001, lá, a galera jogava muito, muito. Leia, está tudo bem, querida? Não foi nada, tio. Só um pesadelo. Vamos voltar para casa. Ainda há trabalho a ser feito. Se a tradução estiver correta, os senhores do inferno já devem estar a caminho. O mundo precisa saber da chegada das trevas. Você acredita em mim, não é, Leia? Então, já começou. A gente tinha de classes o Paladino, né, que é o clássico Paladino. Ele era, no 2, ele era um negão, né? Ele tomou o lugar do era. Wizard. What evil taints the light of the sun? O negão no 2 era um Paladino que tinha basicamente umas auras de cura, né? E ataques, assim, usava muito escudo, né? Ele tinha uns ataques especiais com escudo, de defesa. Uhum. The Bash, assim. É, Bash. Qual o build dele que vocês mais gostavam? Eu nunca joguei de Paladino, sabia? Caraca, foi o meu primeiro personagem. Sério? O nome dele era Pé de Cana, alguma coisa do tipo. Pé de Cana. Mas é isso, o Eric explicou. O Paladino, ele tinha as auras ofensivas, as auras e defensivas, né? Os poderes, role, né, dele. E a habilidade de escudo e de defesa, assim. Ele era uma classe que funcionava melhor em grupo, né? E o melhor martelo de luz que existe. Sim. É verdade, ele era meio Thor, né, cara? Caiu. Tinha o Hammerdin, que ele. A habilidade de martelo dele, ele ia jogando os martelinhos que iam dando a volta nele, ia matando todos os bichos em volta. Nossa, gastava muito mana, mas era muito forte. É, além do Paladino, ele, a gente. Ele era uma classe meio balanceada, né, cara? É, tinha também a Amazona, que é a favorita aí da Nath. All this trouble over a tattered book. Olha, sim. Aí, a Amazona é favorita de muitas pessoas, inclusive, né? Sim, sim. A Amazona eu jogando com uma mão só com a Amazona. É, né, Matheus? O Matheus, cara, Matheus. Matheus jogando pra ver a Amazona balançando. O Lima lá, né? Quanto? 13 anos? 12 anos, jogava 13. 12 anos é. Ali, rapaz. Não, era triste, né, gente? A pessoa não tinha o que fazer na vida, achou aquele jogo e tinha o peito balançando, não tinha o que fazer. Ai, meu Deus, né, cara? Do céu. Imagina esse ser humano jogando King of Fighters. Por que você não jogava Tomb Raider? É que era triangular, né, cara? Era um polígono, velho. Vocês estão falando de King of Tomb Raider? Pra quem não tem nada, um polígono é muito. Meu Deus. Mas isso é, falou a verdade, assim, ó. Mas, enfim, tinha a Amazona que ela tinha os ataques de spear, os ataques de arco e flecha e umas habilidades complementares, assim, mais passivas, que eram pra deixar ela mais rápida, os ataques mais fortes e tal. Quem mais, Matheus? Nós tínhamos também o Bárbaro, né, uma classe clássica do Diablo, né, o Warrior evoluiu pro Bárbaro, né, e continuou no 3, é a única classe que tem nos 3, né, teoricamente. There are many foes here. Que era basicamente o porradeiro do grupo, né, o mais fácil de você começar, ele tinha mais defesa e tal. E tinha ataques de fúria, usava muito pouca mana, né? Ele era mais uma classe guerreira, assim. Podia usar armas que os outros personagens usavam em uma mão, em duas mãos, ele usava em uma só, né? Então ele era muito forte com armaduras, etc, assim. Que muita gente não gosta por ser meio... Eu acho que ele não é a classe tão diferente do jogo do Diablo, assim, né? Apesar dela ser muito forte. Clichêzona, né? Se bem que as outras também são, mas enfim. Não, mas é que eu acho assim, por exemplo, você tem a Sorcerer e o Bárbaro, elas são as mais... clássicas zonas, assim, né? Então, tipo, apesar de em 2001 não ser tão clássico, eles estavam meio que moldando isso, mas eu acho que é uma classe, assim, que um pouco valorizada, apesar de ser tradicional. Olha só, classe mais underrated. Tinha também a Sorceress, né? Que é a maguinha do grupo. Diablo and Bale have escaped me. Next time, vengeance. Muito frágil, a defesa dela era horrível, mas frágil. Depois que ela ganhava ali... Ela é uma maga, né, cara? Não, ela dá muito dano, cara. Meu Deus, cara. O mago sempre fica bom no final, assim. No final ele pode matar todos. Assim. Talar dos dedos. Ela só tinha que escolher se você ia pegar a build de fogo, de gelo ou de raio. Isso. Uhum. E, por fim, tinha o Necromancer. All that's left of proud Tristram are ghosts and ashes. Nas 5 classes originais, tinha o Necromancer, que tinha os poderes de ressuscitar os mortos, né, como é óbvio. E uns poderes meio relacionados a veneno, assim, também, né, Matheus? Isso. É uma classe que eu acho a mais, tipo assim, meu Deus, eu não vi isso em outro lugar ainda, sabe? Sim, eu achava uma classe bem diferente, assim, bem legal. Versátil. O Druida também... Pois é, realmente, quando eu jogava Diablo 2, que eu joguei muito pouco, mas eu joguei com o Necromancer e achei bem legal, assim, velho. É, ele era bem diferente. Depois, com a expansão, teve também o Druida, que era um meio que um mix do Necromancer com a Sorceress, né? Ele tinha umas magias elementais, mas também podia dar summon nos animais e ele tal. Se transformava, né, cara, em animais. Ele era muito genial, a jogabilidade do Druida, cara. No começo ele também era bem fraquinho, assim, mas depois ele evoluía muito. No way. Bars can't hold a force of nature. Ele é financiado pelo Greenpeace, né, cara? E tinha a minha classe favorita, que era a Assassina. Tristram. The first to fall to Diablo's wrath. Que ela usava basicamente duas armas, né? Sempre atacava com duas armas. Você podia usar outras, mas era o básico era você usar uns catars, assim, na mão. E ela tinha armadilhas, né? E uns golpes, assim... Backstabs? É, uns backstabs, uns combos, assim. Era bem diferente a jogabilidade. É a pior classe do Diablo 2, gente! Bah! Nath! Ué? Ela era a classe mais da hora do que útil, né, cara? Porque, tipo, ela era muito rápida e era... Tipo, você não tinha uma jogabilidade, assim, nos outros personagens... Nos outras classes, né, cara? Você não tinha aquela velocidade absurda de desviar, de dar pirueta, acertar o cara por trás, não sei o quê. Ainda mais uma jogabilidade de 2001, né? Vamos combinar. Gente, que não... eu nunca via druida nem assassino em PvP. Como assim? Eu jogava de druida e o Eric de assassino ali. São os bons exemplos. Alternativas. É que eu sou hipster até no Diablo, né? Sabe? Eu quero jogar. Ah, lógico, né, cara? Você tá jogando de Witch Doctor agora, né? Witch Doctor. Eu queria, cara. Eu tenho um personagem Witch Doctor. As terras nebulosas o aguardam. Mas, então, Diablo 2 tinha essas classes que era o principal diferencial dele. Sempre foi, né? No Diablo, o principal diferencial foi a evolução do personagem, né? Ele nunca ganhou muitos pontos pela história ou pelos gráficos, que também, mesmo os gráficos do 2, embora fossem muito melhores que os do 1, não eram nada excepcionais, assim, pra época, né? É, pra época eles eram muito bons. Não, cara, eles eram ótimos pra época. É? Ah, tô olhando com olhos de hoje. É verdade, é. Tinha que ter o Master PC 2000 pra poder jogar Diablo 2. Ah, isso é verdade. Olha aqui, 233 MHz Pentium. Nossa. 32 MB de RAM, 650 MB de espaço e 4 CD-ROMs. 4 CD-ROMs. Oh. Era gigantesco o jogo. Ah, era muito, cara. Cara, isso é que é jogo grande, né? Naquela época... Isso é que era absurdo, isso que é hardcore, né? Mas, enfim, todo esse espaço pra colocar, basicamente, os personagens e os itens e a jogabilidade, né? Porque a história, né, Matheus, era bem fraca. É, ela era bem simples, mas eu achava bem divertida, cara. Era uma história, assim, que tinha os monstros bizarros lá, os irmãos do diabo, né? Os grandes demônios lá, o Mephisto e o Baal, né? Isso. Mas eles não apareceram no Diablo 1, esses caras aí. Não. São dois. Um, eles são citados, eu acho. É que na história do Diablo, né, aquela luta dos anjos contra os demônios, assim, né? Olá, Eduardo Spor. E tem os sete maus, né? Sete grandes demônios, né? É com grande relutância que escrevo sobre os sete senhores do inferno. Pois são eles os maiores dentre os demônios, e a mera menção de seus nomes envenena o ar à minha volta. Eles são divididos em males inferiores: Belial, Asmodan, Duriel e Andariel, e em males supremos: Mephisto, Baal e Diablo. E era legal nesse negócio, tipo, de três demônios destruindo a Terra e você precisava salvar com o seu personagem. É muito legal, cara. Eu achava muito legal. Mas, realmente, não tem nada de inovador, né? E em 2001, convenhamos que já tinha algumas histórias melhores aí, né? Mas... É, pois é. Mas enfim, né? Tinha que continuar a história. É, no final, no final do Diablo 2, você acaba derrotando os três irmãos, né? Os três irmãos demônios maiores. Mas isso, mesmo assim, o Baal consegue corromper a World Stone, que é uma pedra lá que coordenava o balanço das forças do bem e do mal. Isso. Que não ficava em Carlos Barbosa, segundo algumas lendas. Olha, não sei. Não posso ter sobre isso. Não pode comentar, né? Não. É, enfim, mas o 2 termina assim, com essa pedra aí corrompida, né? Tem envolvimento até de um arcanjo, né? O Tirael, se não me engano o nome dele. É. E ele vai lá junto, ajuda você também a derrotar e tal. E no final, assim, mesmo o Baal tendo corrompido essa pedra... É ótimo, né? A explicação. Mesmo o Baal tendo corrompido essa pedra que acabava, que coordenava o balanço do bem e do mal, o mundo fica de boa depois que termina o Diablo 2, né? De boa, não. Dá uma merda foda, mas eles falam, não sabemos o que vai acontecer com o mundo agora, tipo, é um cliffhanger pro Diablo 3, sabe? Sim, é verdade. E aí, foi um cliffhanger que deixou a gente esperando por... O maior que tem da história, né, cara? Tempo. Só perde pro Dragon Ball e na Namekusei sendo explodida, né, cara? Puta que pariu. Cara, sério. Meu Deus. Tem algum jogo que demorou mais pra lançar a continuação? Duke Nukem Forever. Tá, tirando Duke Nukem Forever, que nem ia ser lançado mais. A Final Fantasy 13 versus aí, pode anotar. Cara, eu acho que tirando o Diablo 13, eu não consigo lembrar de muitos jogos pelo qual eu tenho esperado tanto tempo. Assim. Quanto meu tempo Deus. Foi do StarCraft pro 2? Boa pergunta. Eu acho que foi quase anos, isso. Acho. Oito anos? Acho que foi 8 anos. Vamos ver aqui. Vamos conferir aqui. Ó, o StarCraft, ele é de... Quer que eu procuro, Eric? Vai, não, você não, Matheus. Você não. StarCraft é de 98. Olha aí. E StarCraft 2 foi de 2010? Então é, 8 anos. Ou 2011? É 8 anos, não. 11 não, anos. Foram 12 anos também. 12 anos também. Puta que pariu, cara. 12 anos. E o próximo daqui é 12 anos também, né? É, então. Próximo. O próximo foi daqui 20, né? Porque vai duplicando o ciclo. Daqui 20 anos, Diablo 4, galera, tá marcado na sua agenda aí. Vamos lá, 20 anos. Até tá perto. Diablo, tá pra... Diablo acabou pra todo sempre. Não. Vamos comentar sobre isso. Mas é isso, né? O Eric falou realmente. A história, ela dá esse cliffhanger, assim. E, como a gente comentou, o Diablo é um jogo que valia mais pela jogabilidade e tal. Mas era um... Cara, eu acho que é uma das franquias que tem aquele lance assim de comunidade assim mais ativo até. Sei lá, a gente não sentiu tanta falta, apesar de ter esperado 12 anos assim pra chegar ao outro jogo, porque Diablo você jogava até um ano atrás, dois anos atrás, tranquilo. Ou, até hoje você pode jogar o Diablo 2, assim, você tem coisa pra fazer ali, você pode se divertir e tal. Inclusive, algumas coisas surgiram, por exemplo, esse negócio de mercado, né, da galera que vendia itens pra, sei lá, eBays da vida pro cara pegar lá no Diablo 2, ou próprias competições em PVP, por exemplo, em Carlos Barbosa, temos o campeão brasileiro em Carlos Barbosa, né? É verdade. E o que o Limão tá falando é verdade, porque eu lembro que o primeiro jogo, acho que eu comentei num cast muito antigo, que eu ouvi falar que vendiam itens e tal, não sei o quê, foi Diablo mesmo. Já que isso da época aí. E isso meio que, tipo, vai trazer alguns problemas pra gente hoje, né, cara? Porque a Blizzard viu que a galera tava vendendo o jogo, ela não tava ganhando um real com isso, e criou esse maldito online o tempo todo. Eles vendo isso que aconteceu com o WoW, né, que virou o que virou hoje em dia, eles meio que falaram, bom, já vamos nos prevenir com o Diablo 3, porque vai acontecer coisa parecida, né? Tá, cara, mas aí eu acho um sistema muito falho, tipo... Mas tu chegou, mas tu já usou agora o sistema novo deles? Não. Não por causa da Action House. A Action House, eles não abriram ainda. O problema é que isso é um DRM full-time, né? É um DRM que funciona até pro single player. Eu quero jogar o jogo pra ver história, tipo, eu não quero nem jogar multiplayer. Eu só quero jogar o jogo que eu esperei 12 anos, sabe? Por ele. E eu não posso, porque tá muito lagado o servidor. Tipo, não faz sentido isso, sabe? E não é como se eles... Não tivessem noção de que isso fosse acontecer, sabe? Porque tinha o beta pra isso, né? Inclusive, exatamente. O beta deu problema e eles deviam ter feito alguma coisa, sabe? Tem uma coisa que demora 12 anos, sério, tipo, vocês deviam ter se preparado melhor. Servidor, em um jogo desse nível, sério, tem que estar muito preparado, sabe? Eu sei, assim, que a gente às vezes vê, assim, aplicações ridículas, sabe? Ridículas que às vezes necessitam de coisa assim. Imagina um Diablo 3, que é algo espetacular, sabe? Pois é, e outra coisa, pelo menos pro primeiro mês, eles deviam ter alocado boa parte dos servidores dele pro Diablo, sabe? Porque, sei lá, tipo, nem que eles fossem perder eles, sabe? Pro jogador. Porque ninguém conseguiu jogar ontem, ninguém conseguiu jogar antes de ontem. O pessoal tá conseguindo jogar hoje, sabe? Não, mas aí que tá. Peraí. Tá, olha só. Eu me acordei terça-feira, às 4 da manhã, Lima estava lá, e eu não consegui jogar. Não consegui. Tentei até umas 5 da manhã e depois eu fui voltar a dormir. Só consegui no mesmo dia, mais à noite, quando eu voltei do serviço. Mas aí eu consegui normal. Tem lag, mas tá normal. Tu não conseguiu nenhum dia, assim? Como é que foi? Não, eu consegui, mas o lag... Não, tá um lag foda. Nossa, não, tipo, eu tô andando, de repente, não é que spawna, os monstros que estavam perto, assim, simplesmente eles andaram até mim e começaram a bater. Eu vejo, ah, que bom, eu tô apanhando de uns monstros, deve fazer uns 3 minutos por causa do lag. O jogo é teu, mas... Sabe? Parece... Não parece pois que é teu, você, assim, sabe? Tipo, se parece, você quiser... É. Se você quiser ir pro um sítio que fica na cidade de vocês, né? Não, se você for pro sítio, você simplesmente não consegue jogar porque não tem internet, sabe? Ele deveria, pelo menos, ter esse modo offline, assim, pro cara ter uma outra escolha, já que tá tudo instalado dentro da máquina mesmo, né? Pois é. É até engraçado, cara, porque, por exemplo, ele é um jogo super leve, roda em qualquer notebook, assim, decente, alguma coisa assim... Ou seja, é pra atingir um público grande, sabe? Só que o cara fica limitado com a conexão dele. Se você tiver com problemas parecidos com o que eu tô tendo essa semana, que a cidade tá com problema nos cabos, etc. Tipo, eu não consigo jogar o single player de jeito nenhum, sabe? Não consigo jogar aquele jogo que eu tô esperando há tanto tempo. Pô, é muito frustrante, cara. É uma sensação horrível, assim. É, só pra explicar pro pessoal, no Diablo 3, você é obrigado a ficar online mesmo jogando single player. Você é obrigado a conectar e ativar sua conta na Battle.net. E se os servidores não estão funcionando, você não pode jogar. Né? Que foi o erro 37, que matou muitas pessoas aí no lançamento. E 7 virou um número cabalístico agora. É, então. Mas em vez de ficar falando dos problemas do jogo, né? Vamos falar um pouco do jogo em si, né? Quem conseguiu jogar, né? Vamos falar um pouco. Quem conseguiu jogar, né? A gente conseguiu jogar. Eu, pelo menos, consegui. Eu tive uma sorte, cara. Eu tô ouvindo vocês falarem aí de problema, erro, 37, isso aqui. Cara, eu tive uma sorte de todas as vezes que eu fui tentar jogar, com uma única exceção, que foi ontem, eu consegui sem nenhum erro, sabe? Inclusive, todas as vezes? Todas as vezes. Inclusive, no dia do lançamento, eu acordei às 4 horas e minha casa estava sem internet. Eu fiquei puto, fiquei tentando conectar até umas... É, nunca foi por causa do Diablo que você não jogou. É, você vê o nível de vício do Eric quando você tem noção de que o lançamento desse jogo foi antes de ontem. A gravação tá sendo 2 dias depois. E, tipo, todas as vezes que eu tentei jogar, eu consegui, yes! Tipo, passou meses assim, você jogando. É? Como você faz isso? Mas, enfim, eu não enfrentei nenhum desses problemas, sabe? Quando o servidor ficou fora do ar pra fazer alguma manutenção, sempre calhava assim de eu não estar em casa ou de eu estar fazendo alguma outra coisa naquele momento. Tá trabalhando, né, cara? Então, não, preciso relatar aqui nesse cast, isso tem que ficar no ar. Ontem, o Eric ia sair, tipo, 8h05, 8 horas ele ia sair, ia voltar às 11. A hora que essa desgraça saiu, os caras, a Blizzard anunciou, vamos deixar o servidor offline, porque... Sério? A hora que ele voltou o servidor. Então, sempre que o servidor tá fora do ar, o Eric não está presente, não está jogando, façam suas conclusões, o que será que tá acontecendo? Será que ele é coordenador aí de tudo lá, né, mandando em tudo, chefão, aí agora fica mandando isso, né, palhaço. Mas... Bom, vamos falar bem do jogo, Eric, vamos parar de xingar, eu juro. Vamos falar da história super original do Diablo 3, Matheus? A história do 3, quem está de volta, hein, Matheus? Quem está de volta? Quem está de volta? Deckard, quem já avisou, ele falou pra netinha, pra sobrinha dele. Ele tá de volta, o mal tá chegando. Diablo! Deckard, quem, né? Tipo... De volta. Estou andando aqui. Olha, minha criança! Vou criar criança. Tipo, what? Isso é muito errado hoje em dia, né? É. Cara, sabe o que é bizarro? Ele criou a menina não mora na casa dele. É, não, e essa é porque ela não apareceu nem no Diablo 1, nem no Diablo 2. Não, não, não. Tipo, ele pegou ela pra criar, pelo que eu entendi, isso já falou dentro do jogo, até o segundo ato, que é onde eu tô, passaram 20 anos do 1 pro 2. Cara, e o Deckard Cain tá vivo? Claro que tá vivo. Ele é um fucking horadrim. É. Ah, ele é um mago, assim, fodão. Ele vive pra sempre, assim. Pra sempre, né? Stay a while, listen. É, o Cain, só pra citar a galera na história, ele é descendente do cara que prendeu o Diablo pela primeira vez. Então o cara já vive isso várias vezes na vida dele, nossa, né? Tipo, por isso que ele é desesperado pra caramba. Vai chegar o mal, uma hora chega. Sim, né? O velho tá traumatizado pra caramba, viu? 2 vezes o Diablo voltar, né? Mas pois o que é. Eu acho engraçado da relação dele com a sobrinha dele é que é assim, né? Ele tá na catedral e ele fala assim, de novo, né? Ele fala, ah, luz do amanhã, a estrela vai cair do céu, nananã. Daí, tipo, a sobrinha dele, que já viu, tipo, um milhão de coisas, ela já tá ali, tipo, já viu um monte de demônios na vida e tal, convive com o tio há muito tempo. Depois que cai o negócio na catedral e explode tudo e começa a cidade a ser invadida por demônios, ela pega e fala pro tio dela, fala assim, Ah, tio, isso é uma bobagem. O senhor está exagerando. É porque ela acha que o diabo não vai voltar, entendeu? Mas embora ela já tenha visto muitas coisas misteriosas, ainda não acredita na minha missão. Eu entendo. Ela nunca viu nada como o diabo e seus irmãos. É, mas poxa, pelo amor de Deus, caiu um negócio do céu numa catedral. Começa a aparecer um monte de demônios na cidade. Cara, ela... foi um evento, foi um balão de gás. Olha, você tá andando entre estranhos ali, é uma cidade meio estranha, gente. Venhamos e convenhamos. Você tá andando ali, parece um diabo, como você, mata, parece um bicho, um esqueleto sai do chão. É normal, as pessoas falam, putz. Corriqueiro. É, enfim, no 3 tem o retorno de vários personagens clássicos, né? Além do Ken, que tá de volta pra falar mais uma vez Stay a while and listen, tem também menções a vários personagens do 1 e do 2, né? Tem personagens clássicos que tinha na primeira Dungeon do Diablo que vão retornar, assim, como chefões, como monstros recorrentes. E ele fez um puta fanservice, assim, pro pessoal que acompanhava a série. A própria Leia, lá que a gente citou, ela é filha do protagonista do primeiro jogo com uma com a da área lá. É com a bruxa do primeiro jogo, né? A bruxa, aquela que recuperava a tua mana e vendia os itens mágicos. Exato. Do 1 e do 2, né? Vamos lembrar porque ela também tá nos dois. Um reaproveitamento de personagens muito bom, né? Mas isso é a história, né, cara? Então, essa é a história se reaproveita, né? É fantástica, né, cara? Sim. Em relação a gráficos, a som, tudo, obviamente o jogo tá muito evoluído em relação ao segundo. Mas eu, particularmente, não vi nada demais, assim, dos gráficos. Acho que... Nossa, eu achei que o feeling do 2 tá muito presente ali, sim, sabe? Sim, sim. Eu gostei demais do que eles fizeram com os gráficos, assim, tipo, não tá um gráfico bom, sabe? Uhum. Eles mantiveram a visão de cima que o Julie citou, né? Sim, e tipo, eles conseguiram encaixar É importante. É, cara, você tem que sentir que você tá jogando um Diablo ali. Você não, na hora que você tá jogando, você não fala que é qualquer outro jogo que não seja um Diablo, sabe? Por mais evoluído graficamente que ele esteja, que as físicas tenham melhorado, que os itens tenham brilhado mais nesse jogo, esteja mais colorido e tal, você bate o olho na tela, é Diablo, sabe? Isso eu acho que é fantástico pra franquia, assim, esse respeito aos moldes, né? Ah, mas os gráficos são bonitos. Tão lindos. É que assim, tinha gente que eu vi falando assim que esperava uma mega revolução gráfica, assim. Eu acho que os gráficos estão muito bonitos. Até pelo desenvolvimento longo, né, Eric? Já tá. Cara, a única coisa que eu esperava que fosse impecável, completamente perfeita e que eu fosse ficar de queixo caído eram as CGs. E elas fizeram isso. Eu vi duas até agora e, meu Deus do céu. Sim, meu Deus, lindas. São duas empresas que são permitidas fazer CGs, segundo o Dougão lá do Games on the Rocks, a Square Enix e a Blizzard. Sim, as melhores fazedoras de CGs. E então, mas assim, nessa questão de gráficos, obviamente, a trilha sonora tá sensacional. E eu gostei como eles pegaram umas coisas, assim, das músicas dos Diablos anteriores e meio que remixaram, assim. Ah, é tipo Street Fighter 4, que tem umas músicas que... Isso, sim. Bem lembrado. Ficou muito bem feito isso. Como eu falei, o Diablo 3, ele tem muito fanservice. Assim. Tanto até nas conquistas, algumas fazem referência aos nomes dos primeiros, de coisas relacionadas aos primeiros jogos e tal. E na jogabilidade, então, nossa, assim, teve bastantes mudanças, mas ao mesmo tempo, o núcleo da jogabilidade permaneceu o mesmo, né? Não, e outra, eles colocaram algumas coisas pra, tipo, lembrar os jogos antigos. Tem skill do Wizard que lembra o primeiro jogo, tem outra skill, eu tô jogando de Wizard, tem uma skill que ela joga um orb arcano, assim, é igualzinho o Frozen Orb do 2. Sim, igualzinho. É igualzinho. É, as próprias classes novas são misturas das classes antigas, na verdade. Né? Mas, assim, o que que tem mais de novo em relação aos outros? Cara, a maior novidade do jogo que eu achei, e isso meio que é uma evolução, o jogo agora, ele é, a construção de personagem, ela é mais linear. Você não tem as builds opcionais que você fazia, você meio que já tem um caminho pré-estabelecido que você vai ganhando conforme os seus níveis. Você não controla, por exemplo, a distribuição de pontos entre força, destreza, etc. Isso você já não controla, o personagem sobe sozinho. E as magias que você vai aprendendo também é de acordo com o seu nível, né? Você não escolhe mais, que nem era nos outros, né? O personagem, ele é mais fixo. Se eu tiver um bárbaro no nível 30 e o Matheus tiver um bárbaro no nível 30, nossos dois bárbaros vão ter o mesmo status básico, né? Assim, tirando os equipamentos, e vão ter também as mesmas skills. Ah, mas as skills que vocês usam podem ser completamente diferentes. Sim, exatamente. Porque pra cada botão, tem o mouse 1, mouse 2, e o 1, 2, 3 e 4. Isso. E uma habilidade passiva, né? Três, aliás. Isso, habilidade passiva. Pra cada botão, você escolhe uma habilidade dentre cinco, sabe? Uhum. Aí você pode escolher uma habilidade de cinco pra ficar no mouse 1, uma habilidade de cinco pra ficar no 2. As habilidades que o Eric usa podem ser completamente diferentes das que o Matheus usa. Fora que podem ser, inclusive, as mesmas habilidades, mas modificadas totalmente pelo sistema de pelas runas. Isso. Ou seja, eles são um método linear, mas você, pela sua forma de jogar, você pode mudar isso facilmente. Mas eles fizeram dessa maneira, é bom explicar, porque acontecia muito no Diablo de você ter que seguir uma build pro seu personagem não ficar zoado. Era bem isso. Entendeu? E às vezes você queria aproveitar alguma coisa diferente daquele personagem, você tinha que começar de novo. Por exemplo, o Eric citou a Sorcerer. A Sorcerer ou você fazia ela de algum elemento, ou de outro. Senão ela ia ficar muito fraca, se você tentasse equilibrar, ter gelo, ter raio e tal. Então eles fizeram isso que você podia aproveitar o personagem de várias maneiras, só mudando as habilidades, só a maneira de jogar com ele. Sim. Teve outras pequenas mudanças, como algumas poções assim na tela que você pega, você não precisa usar a poção pra recuperar. Isso. Você pode pegar os itens de uma maneira mais fácil, que antes você ficar precisando. Poções você não pode usar infinitamente, né? Elas meio que Nossa, carregam. Nossa, a melhor coisa do universo foi você só passar em cima do ouro e pegar. Sim. Sim. Era muito chato ficar clicando. Haja alt, né, galera? Ah, outra coisa muito interessante é que eles colocaram, tipo, você joga multiplayer lá com seus amiguinhos, três amiguinhos seus. O loot que vai cair de cada monstro é diferente. Porque no meu jogo, um dos meus amigos que sempre jogava o Diablo 2 comigo, que eu falei, o Euler, ele saía pegando todos os loots, sabe? Ele não deixava loot pra mim e pro meu outro amigo. Sim, a gente se fudia muito. Tipo, ele dividia depois os itens, mas nunca se sabe, né? E a própria experiência agora é compartilhada, né? A gente comentou que no 2 aconteceu de você não poder escolher essas classes mais que tinham minions, porque justamente você roubava a experiência do grupo inteiro. E agora se você matou o super chefão lá, todo mundo vai ter a experiência compartilhada, vocês vão upar juntos e tal. Tipo, os errinhos que deixavam o jogo desequilibrado no 2, eles estão corrigindo, né? Corrigiram no 3. Eu achei que foram as mudanças de jogabilidade do 2 pro 3 foram muito boas, assim, deixaram o jogo muito mais fluido, muito mais legal, muito mais... Assim, você joga com muito menos preocupação de ficar pegando todos os ouros, por exemplo, ou de ficar se preocupando com a build do seu personagem. Você vai jogando e seu personagem vai evoluindo. E cada, basicamente, a cada nível que você sobe, você ganha uma habilidade diferente. Assim, eu não vi direitinho se todos os níveis dão direito a alguma coisa, mas eu acho que sim. Sim, todos os níveis dão direito a alguma coisa. Sim, então, em alguns, por exemplo, você abre uma habilidade passiva, uma runa e outra coisa, sabe? Mas em todos você vai ganhar pelo menos alguma coisa. Uma habilidade nova ou uma runa. No começo, depois fica mais... Não, mas não tem nenhum nível, Nath, que você ganha e você não ganha nada. No mínimo você ganha uma runa diferente. Então, teve essas mudanças e que focaram mesmo no que o jogo é bom, né? E acho que foi que é a principal vocação do jogo, né? Que é a evolução do personagem, assim, que é essa jogabilidade diferente que marcou o Diablo 1 e 2 e agora atingiu, sei lá, não vou dizer o ápice, porque com certeza eles podem fazer melhor, mas um ponto bem legal, assim, no Diablo 3. Eu gostei mais. Você não pode falar que ele é um jogo inovador, assim, o 3. Ele é um jogo extremamente lapidado, sabe? Desde o 1, evolui pro 2 e o 3, ele é extremamente lapidado, assim, muito bem feito. Um pouco de receio que eu tenho é daquela galera que não jogava o 2, se ela vai gostar do 3. Ou seja, exatamente. Aí, olha só, deixa eu até falar, porque eu sou mais ou menos essa galera aí, tá? Então, o que acontece? Eu joguei sim o Diablo 2, mas eu joguei muito pouco. Ainda mais assim que, sabe aquela coisa, todo mundo falava de Diablo 2, meu primo toda hora dizia, vai lá, joga. E aí tu acaba não jogando e tal, porque todo mundo fica falando. Sim. Foi mais ou menos isso que aconteceu comigo. Mas aí o que aconteceu? Diablo 3, legal, né? Eu comecei a ver as CGs, os trailers, aí eu, legal, sabe, maneiro. E aí eu baixei o beta. E no beta, puta que pariu, que foda isso, cara. Eu achei muito viciante, tá ligado? O jogo é muito viciante, é muito legal. E aí eu fiquei no hype e comprei aí. Ah, vou comprar agora. E eu tô jogando, certo? Agora tô jogando o Diablo 13 e tal. Enfim, né, cara? Eu achei muito triste, tô jogando como o russo aquele, o Monk. O que você achou? Agora você viu o jogo mesmo. o que que me incomodou em Diablo 3, tá? Porque vocês falaram só bem de Diablo, vocês não falaram que vocês não gostavam. Então eu vou falar uma coisa que me incomodou. Foi assim, ó. Eu tava lá jogando a minha historinha, bem feliz, alegre, contente. Aí eu fui jogar com meus chapas, Eric e Lima. E os filhos da mãe estavam um capítulo à frente que o meu. Acho que era um capítulo, né? Isso. E aí, quando eu fui naquele jogo e voltei pra Tristan, tinha várias coisas que me deram spoilers ali, tá ligado? Porra, sabe? Eu fiquei assim, meu Deus, sabe? E isso me incomodou, sabe? Porque assim, porra, parece que eu não sou o único naquele mundo. Parece que eu não vou fazer diferença naquele mundo. No 3, eu ainda acho que eles fizeram direitinho nessa parte, porque querendo ou não, cara, você tá jogando histórias diferentes ali, e eles fizeram de um jeito que você entra no jogo do cara, tipo, tem que ser rápido, sabe, pra ter o online e tudo. E eles ainda fizeram um mecanismo de você poder voltar na quest que você quer, pra você começar a partir dela, e aí os seus feitos voltam e tal. Você pode continuar essa história numa boa. E no 2 e tal, cara, você não tinha como. Se você entrasse no mundo de uma pessoa, o seu save já tava zoado, porque você já tava lá na frente. Acontece no Borderlands também, que é um filhinho de Diablo aí que a gente já jogou bastante e tal. Pô, mas isso aí realmente seria muito feio, mas... É, olhando por esse lado, tudo bem. Mas isso me incomodou. Eu não tô dizendo que o jogo é ruim, certo? Até porque se eu fosse dar uma nota pra esse jogo, aí eu daria com certeza 9, assim. Porque um ponto... Uhum. Aí. Só que eu como jogador de RPG, ainda mais RPG de mesa, eu sinto falta de uma história, de eu fazer parte daquele mundo, de eu fazer a diferença, entendeu? Mas por isso que o legal do Diablo é, sei lá, você começa o seu grupo e segue a história, desde o começo, assim, ou você cria alguns personagens pra fazer o single player e outros pra você jogar no multi. É o que acontece, é o que os caras fazem. Uhum. A minha amiga, ela fez isso, ela tá jogando comigo, e aí a gente tá jogando o single player junto, e aí tamo lá, naquela nossa party. Mas agora, falando assim, por esse lado, até não achei tão ruim, cara. Mesmo assim, o jogo, eu acho que o jogo te dá defesas pra você evitar esse tipo de coisa, sabe? Que eu acho que é um grande mérito do Diablo. Por exemplo, se você não quer tomar spoiler, você não quer entrar no jogo, ele dá a descrição de onde o cara tá, o nível que ele tá, o ato que ele tá fazendo, a missão que ele tá fazendo. Uma das vantagens dele ser sempre online é que você tem sempre atualização do que o pessoal tá fazendo ali, né? Sim, isso é muito legal. Então você sabe tudo que eles estão fazendo. Então você não corre o risco se você prestar atenção, lógico. É lógico, às vezes você tá jogando com seu amigo e você entra do nada lá, você nem pergunta. Eu acho que seria perfeito, tipo, o modo que eles fizeram eu acho que é satisfatório, mas eu acho que ficaria perfeito se, tipo, ah, eu vou entrar, sei lá, no jogo do Lima, que tá, vamos supor que está no ato 3. Eu tô no começo do ato 2. Se eu for entrar no seu jogo, vai aparecer um pop-up na minha tela. É, vai aparecer um pop-up na minha tela falando, olha, o Lima tá no ato 3. Se você entrar no jogo dele, você vai tomar spoiler. Você tem certeza que você vai entrar no jogo dele? É, eu concordo com a Nath. Tem que concordo com a Nath também, assim. Seria uma mecânica interessante. Acho que isso aí ajudaria muito, ainda mais no meu caso, que eu acabei tomando spoiler ali do nada, porque eu queria jogar com você, sabe? Ah, vamos já aterrorizar, é legal. Sim. Porque, realmente, isso é legal, cara, tu jogar em grupo, assim, e isso tem aquele meio feeling, assim, né, de só vamos upar com os amigos uma noite toda em LAN, sabe? Que tinha muito do Diablo 2, sabe? E pra isso, tipo, o Diablo é o melhor jogo do mundo, cara. É, o meu namorado, ele fez uma reclamação, tipo, do jogo, ele não jogou nenhum nem o 2, tipo, ele tentou jogar o 2, mas ele tentou jogar comigo numa época que eu tava rushando muito pra ficar level máximo, sabe? Eu tava jogando com aqueles meus dois amigos que sempre jogam comigo. E a gente tava no ritmo deles, assim, né? Sim, aí o André entrou no meio disso e fudeu, né? Mas a gente foi jogar esses dias. Tem uma parte no cemitério que tem 3 criptas. Aí a gente tem que explorar as 3 porque a gente tem que achar a cripta que tem a ossada de um dito cujo lá, que eu não vou falar quem é, né? E a gente foi explorar as 3 criptas. Aí a gente entrou na primeira cripta, aí a gente chegou no fim dela, tinha uma pedra falando, ah, a gente entrou na cripta errada, vamos voltar, vamos pegar essa pedra e voltar pro começo da cripta pra entrar em outra, porque essa não é a cripta certa. Aí ele, caraca, sério que a gente veio nessa dungeon inteira e essa é a cripta errada? Aí eu, como assim, você não gostou? Ele, que merda, que não sei o quê. Tipo, o que eu percebi do Diablo 3, eles fizeram as dungeons muito maiores, tipo, isso de várias criptas, de você entrar no lugar errado, explorar e ter que sair pra procurar outro, tinha nos outros jogos, mas eu acho que no 3 eles fizeram uma parada maior, justamente pra fanservice, sabe? Um jogo que ficou 12 anos em desenvolvimento. Ninguém ia se contentar se fosse pouco, sabe? Os fãs de Diablo mesmo. É, se os dungeons fossem pequenos, se os mapas fossem pequenos, mas eu vi que quem não gosta muito de RPG, de mesa, por exemplo, qualquer coisa do tipo, não gosta de exploração e, sei lá, não jogou os outros jogos, não gosta de um jogo tão prolongado que nem esse, sabe? Tipo, pelo menos dungeons tão grandes e ter que explorar tanto e matar tanto minion, sabe? E o legal desse exemplo que você deu é que você pega o fã de Diablo, a galera, tipo, nós, eu, você, o Eric, estamos jogando bastante e tal, e uma pessoa que não tá acostumada, algumas coisas que a gente tá, tipo, vomitando arco-íris, feliz, nossa, que da hora, essa dungeon, sim, fazendo incomoda coisas muito quem, exato, não, quem não joga. Incomoda. Mas demais, assim, digamos, assim, as dungeons grandes não me incomodaram, pelo menos até mas agora. Mas é que você é muito de RPG de mesa, sabe, Rina? Eu penso muito no, sim, público que começaria no Diablo 3, sabe? Que eu acho que é um público muito difícil. Eu não sei, eu quando eu comecei a jogar o Diablo, eu tava muito em casa, sabe? Assim, é raro você se sentir assim num jogo que tem tanto tempo de diferença do seu antecessor, sabe? Você se sentir em casa, tranquilo, não tive tanta coisa pra aprender. Eu tava jogando, eu já tava manjando as mecânicas muito rápido. Então, galera, a gente vai falar agora um pouco sobre os personagens do Diablo 3, né? As novidades, as classes novas e tal. O pessoal teve que dar uma saída e o Eric vai falar rapidinho sobre os personagens e sobre a dublagem, que é novidade também na série. Primeira dublagem... A Blizzard é amiga dos brasileiros, digamos assim, né, Eric? Todos os principais jogos estão dublados em português, e bem dublados, né? Pois é, cara, tem StarCraft 2. É, bem dublados todos, a gente... É. Tem dúvidas, né? Mas vou... É verdade. Ou agora, né, o StarCraft 2 também, enfim. Tá essa tradição da Blizzard de dublar os jogos para português aí. É verdade. Diablo, Nossa senhora, eu me arrisco a dizer que Diablo 3 foi a melhor dublagem que eu já ouvi em um jogo. Melhor, cara, dublagem brasileira. Eu acho assim, foi... tão bem feita que lembra você com nostalgia daqueles adventures antigos que a dublagem era muito boa, como, sei lá... Verdade. Que a gente elogia tanto hoje em dia por causa da entonação, dos atores que dublaram, da perfeição, assim, de não parecer uma coisa tão artificial. E eu achei que isso ficou muito bom, cara, no Diablo 3. Muito bom, muito bom. É, cara, é uma dublagem que, tipo, você não fica incomodado, sabe? Que tudo bem, é legal. Halo... Outros jogos já foram dublados, o próprio Uncharted. Mas, sei lá, você fica incomodado, sabe? Parece que faltou alguma coisa ali. O Halo é até bem dublado, assim, mas eu acho que eles são um pouco inexpressivos. Você solta uma bomba e o cara... Olha a bomba que tá soltando. Sim. É. Olha a granada! Tipo, uma coisa bem infamous, sabe? É, cara. Eu acho que, tipo, eles contrataram boas vozes pro Halo e tal, mas eu acho que não teve uma direção de dublagem, ou sei lá, talvez não tiveram um financiamento tão bom e tal. E nesse jogo, cara, eu fico surpreendido. A quantidade de vozes é impressionante, considerando que a dublagem brasileira não tem tantas vozes quanto a americana, sabe? Quando eles vão fazer um jogo, nossa, eles chamam qualquer cara pra... Não qualquer cara pra dublar, mas muitas pessoas pra dublar um jogo, né? Sim, e eles fazem toda a direção, eles estão fazendo o jogo no país de origem, né? É, muito mais gente, né? Depois, pra adaptar, eles contratam um estúdio geralmente menor, né? É, então, eles... E também eles posicionam o personagem, fazem as coisas depois, tudo depois da dublagem feita, né? Que nem a gente fala, o Nathan Drake é perfeito, não sei o quê, mas o cara tá atuando, inclusive, fisicamente ali no jogo e tudo, sim, né? Sim, sim. Então... Tanto que, por exemplo, no The Last of Us agora, eles mudaram a aparência da personagem porque mudaram a dubladora, né? Uhum. Então tiveram que mudar pra ficar mais parecida a voz, enfim. Mas eu achei que foi muito bom. E uma coisa que eu achei sensacional é que são dubladores famosos, cara. Não são vozes que você, sei lá, nunca ouviu antes ou só ouviu em jogos e tal. Tem o seu Madruga. Eu faço negócios com o pessoal meio suspeito. Tem a Drew Barrymore. Tem o seu Peru. Eu costumava ser um deles. Tem o Magneto. Pelas graças dos antigos. Tem, tipo, milhões de pessoas, cara, famosas. Magneto não, é o Dino. O Dino do Apocalipse. Tem um, cara, até nisso é divertido, né, Eric? Tipo, são vozes que a gente tá... Outra coisa, em termos de jogabilidade, é muito interessante você ter uma pessoa narrando na sua língua mãe enquanto você tá jogando Diablo, que é um jogo que não para, sabe? Você abre lá um livro, o cara vai contando uma história, você vai escutando a história e matando monstros. Sim, é muito mais prático. Não, tudo bem. Ah, eu sei que todo mundo vai falar, mas eu acho que existem pessoas que jogam tanto em inglês, já estão tão por dentro da cultura americana e tudo, que elas realmente se incomodam com qualquer coisa que não seja em português. Que não seja em inglês. Eu errei. É, uma coisa meio que, assim, já se adaptou e não consegue ver diferente. É que nem ver um filme, pra essas pessoas, ver um filme dublado. A gente que assiste até desenho da Pixar legendado, sabe? Que eu não consigo. Pois é, porque, sei lá, é a voz do Tom Hanks que tá ali, então é muito melhor do que... Eu meio que não me incomodo com isso. Eu acho, quando a dublagem é bem feita, que infelizmente hoje em dia é raro, eu vejo dublado numa boa. Por exemplo, eu sou defensor da dublagem, mas eu jamais assistiria Game of Thrones dublado. Tanto porque... Eu entendo inglês bem e porque é mal feito, muito mal feito, sabe? Diablo 3 é um jogo que você pode passar pra qualquer pessoa, assim, que ela vai ter um jogo na língua dela e um bom jogo, sabe? Eu acho que ninguém tá perdendo nada por acompanhar a dublagem, eu acho que tá até ganhando, assim, em termos de jogabilidade. Com certeza, cara, e eu achei muito engraçado, cara, tem umas frases muito engraçadas. A entonação, justamente por ser muito bem atuado, assim, você vê que isso também ajudou a construir a personalidade dos personagens, assim, a gente vai falar um pouco do personagem daqui a pouco, mas, enfim, é muito divertido você ver, por exemplo, eu tava jogando com Arcanista, né, antes de mudar pra minha Demon Hunter, e a personalidade delas é muito diferente, isso fica claro na dublagem, sabe? Você vê que não foi à toa, não foi feito assim à toa. Teve um estudo ali da pessoa que dublou. Sim, sim, é verdade. Por exemplo, o Bárbaro tem uma voz forte, o Monge também tem uma voz forte, né? Os homens, assim. As mulheres da classe semelhante são mulheres de vozes fortes, e vozes femininas, lógico, né? Mas vozes fortes, né? São que tem a ver com a personalidade delas. Eu achei bem legal isso. Assim, alguns raros casos, que eu acho que até pode acontecer na dublagem em inglês, eu ainda não acompanhei, não vi e tal, são vozes que não encaixam bem, algumas frases estranhas, assim, mas, nossa, muito raro, cara. Mas, perto, cara, do que a gente teve, sei lá, em Uncharted 3, assim. Ah, nem me fala. Mas até as CGs eu achei que ficou muito boa a sincronização, sabe? A sincronização labial com o que o dublador tá falando, sabe? É verdade. Eu achei que ficou muito legal, cara. Achei que foi muito bem feito mesmo, assim. Vale a pena. É, eu acho que se você colocar assim, o que você queria numa dublagem, assim, ah, vozes conheci... Não, vozes boas, bons dubladores, que eles fossem... Que eles atuassem de verdade e que não tivesse... Tivesse uma grande variedade de vozes pra gente não ficar toda hora mesmo o cara falando, assim. Eu acho que tudo isso tá em Diablo 3 e vocês vão curtir, assim, sabe? Quem optar por jogar em português vai se dar bem. Eu recomendo que jogue em dublado. Eu, até hoje, não ouvi as vozes originais em inglês, só naqueles trailers. E não senti vontade, cara. Eu sinto vontade, talvez, pela nostalgia da voz do Deckard Cain, alguma coisa assim. Talvez a única. Mas mesmo o dublador do Deckard Cain, eu achei que ficou muito parecido, cara. Cara, ficou muito bom. Ficou excelente, cara. Eu vou colocar durante a edição toda aí, gente, com vocês, partes dubladas, trechos em português e tal. Vocês vão entender o que eu tô falando, cara. Raramente vai ser uma situação em que você vai ficar incomodado com a voz, assim, né? Exato. E, como a gente falou, essas vozes ajudam a definir melhor os personagens, né, Matheus? Que são... muito, muito bem definidos a personalidade de cada um, né? São, acho, isso ficou muito legal. E acho que a gente pode falar um pouco deles agora. O pessoal comenta, por exemplo, no Team Fortress 2, que você tem o personagem, você meio que... Ele é caricato, você olha pra ele, ele já tem os trejeitos, as coisas dele, assim, né? O Diablo 3, ele conseguiu isso também, né, cara? Você olha pro personagem, ele já... O design dele, né? Não é um design, tipo, muito trabalhado graficamente, e isso até ajuda, né? Sim. Você já identifica a personalidade, por exemplo, os feiticeiros, né? Os Witch Doctors, são muito curvados e fraquinhos, assim, então você meio que compara ele a um feiticeiro africano, tal, né, um ritualista, alguma coisa assim. Com aquelas máscaras bizarras. Sim, os itens de cada personagem, eles são diferentes, né, mesmo, por exemplo, se eu sou um bárbaro e dou um elmo pro Eric, o elmo dele vai ser o elmo da classe dele, né, ele vai mudar, o pessoal não fica, tipo, com a mesma armadura, diferente. Isso meio já acontecia no 2, mas algumas armas meio que se repetiam, né. Uhum. É, no do 3 a variedade aumentou muito. Sim, agora o estilo já é completamente diferente e ficou fantástico, cara, ficou muito bom. Vamos comentar um a um agora as grandes características, né? Estou cansado das batalhas vazias que tanto procurei. Hoje, eu vago solitário e minha tribo amaldiçoa os deuses que nos abandonaram. Nosso lar está em ruínas, mas eu permaneço resoluto. Há 6 dias, uma estrela caiu em Tristram. Os mortos se ergueram no seu rastro. Que mal será esse? Seria aquilo pelo qual anseio há tantos anos? Um inimigo digno da minha lâmina. Começar pela classe mais clássica, né, Eric? O Bárbaro. O Bárbaro, o Pumba, né, na dublagem brasileira. O Pumbarian. É, dublado pelo Mauro Ramos, cara. Que belo trabalho de dublagem que ele fez, cara. Muito o Bárbaro, bem, cara. Ele é uma classe porradeira, né? Impressionante. Eu acho que eu comentei, já que eu não gosto muito do Bárbaro do 2, porque eu acho que é a classe que menos te oferece algo diferente em jogabilidade. Você tá o tempo todo batendo, regenera, bate, sabe? Você tem poucas habilidades diferentes de jogabilidade, né? Isso. E eu preferia, sei lá, se eu queria jogar meio de porradeiro, eu preferia Amazona, ou Assassina, ou até o Paladino do que o Bárbaro. Eu deixava ele meio de lado. E confesso que eu ia fazer a mesma coisa com o 3, se eles não tivessem melhorado tanto as qualidades dele como jogador, assim, como personagem, né, Eric? Sim, ele tem muitas habilidades variadas, né, cara? Ele tem muito. A cordinha do Scorpion. É machado, cara, ele faz muita coisa, assim, não é? Eu como o Matheus, eu também não gosto muito de personagem bárbaro, assim, que simplesmente vai e fica dando porrada e não faz nada de diferente. Uhum. Mas no 3, realmente isso mudou, cara. Ele tem uma variedade muito grande de ataques. Pois é, cara. Uma coisa que acontece em todos os personagens do 3, que eu não percebo tanto no 2, é que à medida que você vai ganhando habilidades, tipo, a jogabilidade muda completamente, cara. Você tem muitas alternativas de enfrentar inimigos. Alguns inimigos você tem que usar certas coisas e funciona muito melhor. Por exemplo, o Bárbaro tem a habilidade de você atirar uma coisa de longe. E alguns inimigos, no começo do jogo, eles soltam dano por veneno, né, Eric? E se você fica próximo a eles, você tá tomando aquele dano de veneno o tempo todo. Então, o fato do Bárbaro não poder atingir de longe no começo, você apanha demais. Até que você libera habilidades pra ele atirar armas, por exemplo. Sim, e é muito legal que, assim, as habilidades novas, né, isso acontece em todas as classes, elas não são necessariamente mais fortes que as anteriores, assim, você... Não, é verdade. Sempre pode alternar de acordo com a estratégia que você quer fazer, de acordo com o jeito que você quer jogar. Uhum. É, isso permite que você, tipo, nunca tenha uma habilidade inútil, que você não evoluiu e tal. E eu acho que isso funciona muito no Bárbaro, ele evolui, assim, fantasticamente no começo, você consegue se virar bem, e ele se torna um personagem muito mais completo do que ele era no 2, assim, né? E é o Pumba, né, cara? É o Pumba, cara. É muito legal. O Bárbaro, cara. Pois é, cara. Não, realmente, fica tudo a ver. É, o Bárbaro montado num javali, cara. Imagina, mano. O Ramos dublando os dois, cara. Ia ser genial. Eu ficaria muito triste se tivesse que matar um javali no jogo. Espero que não apareça. Desde criança eu ouço falar que sou especial. Um prodígio de vasto potencial. Vim ao Santuário Ishari procurando o conhecimento dos mestres. Mas vi que eles tinham medo da verdade. Eu não aprenderia nada com eles. Mas os livros antigos, as profecias que eles continham, me mostraram tudo o que pode acontecer. Tudo que eu posso me tornar. Então, um dia, uma estrela caiu dos céus. O sinal de que minha hora havia chegado. Eu irei para o oeste, para Tristram, para impedir as trevas que a estrela anuncia e cumprir o destino que me chama. Embora no começo eu tenha pensado em jogar com a Demon Hunter, eu acabei me apaixonando pelo momento pela Arcanista, cara. Que é a maga do grupo, né? A Arcanista, ela é centrada em magia, né? Ela é mais frágil que os outros personagens, claro, como todos os magos. E ela tem que ficar focando em atacar de longe, né? Principalmente no começo, que você toma muito dano, muito rápido. E a jogabilidade dela é mais clássica, né? Você tem a mana dela, as magias consomem mana e a mana recupera conforme o tempo passa. É, o nome dela é Arcana, né? Cada personagem tem um tipo de mana, assim. Que eu, acho que só os feiticeiros, né? Os Witch Doctors é que chama mana mesmo. Os outros têm outros nomes, né? Sim. O do Bárbaro é Fúria e a do... Da Arcanista é Arcana, né? Isso, poder arcano, é. O poder arcano. Falei mana por reflexo, né? É verdade. A gente fala no jogo durante... Eu tô sem mana, mas é outra coisa. Mas, cara, ela é muito legal. E, assim, como ela é muito frágil e ela toma porrada muito fácil, quando você joga no single player, eles colocaram umas habilidades pra você poder, assim, escapar e ter uma alternativa quando os inimigos saem correndo e montam em cima de você. Obviamente, no jogo, tem horas que surgem 1 milhão de inimigos e eles correm pra cima de você e você não consegue fugir na mesma velocidade. É, até característica da série, né? Sim, e você tem umas habilidades com ela, assim, de congelar os inimigos em volta, de lançar eles pra longe, sabe, de deixar eles mais lentos. A primeira habilidade dela, já, o raio congelante, já deixa os inimigos mais lentos, que é pra você poder escapar. Sim, pra você poder escapar, é verdade. Então ela é muito legal, cara, tanto de jogar sozinho, quanto de jogar com amigos, assim, porque ela... Ah, ela é muito útil, é verdade. Útil, cara, tem umas habilidades de área muito boas. Nossa, ela é poderosíssima. Como os personagens focados em magia geralmente são assim, no começo eles são muito frágeis, muito... Sim, sim, sim. Eu acho que é uma classe inteligente pra caramba. caramba também, né, Eric? Você tem que saber como... O Bárbaro, eu diria que... Não como a classe... Eu acho que o Bárbaro ficou muito mais inteligente no 3 do que era no 2. Sim. Você tem que ter uma estratégia, assim. Mas se você ficar cercado por inimigos tentando só dando porrada, você vai sobreviver mais fácil com o Bárbaro do que com a Arcanista. Uhum, com certeza. Mas ela é muito bacana. E ela tem até umas habilidades de sumo, né? Que eu ainda não desbloqueei, mas eu vi que ela tem lá na lista de habilidades. Uhum. Ela pode... É, ela me parece uma classe muito, muito variada, assim, pra você jogar, assim, eu acho. Sim. Que... Ela tem até golpe de melee, assim, de perto. É verdade. É bem legal. E a dublagem dela é sensacional. Ela tem uma personagem toda, tipo, ela se acha pra caralho, velho. Ai, caraca. É verdade. Não sei por que me dou ao trabalho. É, eu confesso que eu acho a pior voz, assim. Ela é engraçada e tal, mas eu acho que escolheram mal, assim, a voz da Arcanista. Ela fala algumas coisas muito... Fica muito... Aff, pra que isso, né? Tipo... É, não. Ela é a mais... Eu acho que ela é a mais caricatural, assim, no mau sentido, talvez, sabe? É verdade. Mas ela é muito engraçada, cara. Eu não me canso de rir. Assim, as frases que você pode usar no multiplayer, que geralmente ficam no numpad aqui, que você pode usar frases pra situações padrão, cara, as delas são muito engraçadas. São muito boas mesmo, cara. Isso é o melhor que você faz? Todos são, né, cara? É verdade. Vocês, obviamente, vão soar familiar pra vocês na hora que vocês ouvirem. Eu vou colocar a voz dela aqui. Mas eu não consigo citar um personagem, alguma coisa que ela fez, assim, agora. Mas é uma voz que vocês conhecem, assim, que eu também conheço. Sim, sim, sim. E o Mago e o Arcanista também tem uma voz bem legal. É o cara do Tentomon lá, né? Olha só. Não, eu achei ele melhor do que ela, dublado, assim, sabe? Algumas frases, assim, que ele fala, ele consegue mudar o tom, sabe? Nem sempre é aquela menininha esguelada que nem a Arcanista. Ela é muito uma menina. E ela tem sotaque muito carioca, cara. Sim, é muito engraçado. Ela, meu poder arcano está acabando, sabe? Quem não gosta da dublagem por causa do carioquês que nem a Nath, por exemplo, já pode meio que se afastar da Arcanista. com o Arcanista, que é um pouco menor, assim, esse sotaque dele. Mas o Bárbaro e a Arcanista são as classes que você meio que percebe que elas são classes parecidas com as antigas. Né? Se você pegar a Sorcerer, ela é a Arcanista. São mais clássicas, assim. Elas descendem diretamente da Sorcerer do Diablo 2 e do Bárbaro do Diablo 2. Isso, mudando pequenas características, né? Acrescentando algumas coisas, assim, pra jogabilidade não ficar tão repetitiva, né? No 2 você teria que ficar muito forte pra você acertar os inimigos antes deles chegarem em você, né? Sim. Ou fazer explosões, assim. Isso já muda pra dar uma jogabilidade mais interessante. O Bárbaro também, né? Pode atingir inimigos de longe e tal. As outras classes são meio que misturas de classes antigas, né? A gente vai falar um pouco delas agora. Eu vagueio por lugares além da imaginação. Longe das selvas da minha mocidade. Meu conhecimento agora é vasto. Meu povo crê que eu fui banido. Que eu sou um pária até o fim dos meus dias. Eles dizem que eu desafio os espíritos... Mas eu respondo que não. Eu os sigo. Os espíritos confiaram a verdade a mim somente. O fogo no céu é o começo do fim. Eles dizem que isso não pode acontecer. Eu vivo para servir os espíritos. Eu devo partir. Só eu posso responder esse chamado. A primeira é o Witch Doctor, né? O feiticeiro, que é uma mistura basicamente do necromante, alguns elementos da Sorcerer e do Druida, né? Uhum. Ele pega bastante dessas três classes, assim. Pois é, ele é aquele típico feiticeiro africano que usa rituais, usa animais peçonhentos, coisas de veneno, sarabatana. Cobras, aranhas, sapos. É bem, tipo, coisas que você usa em caldeirão de bruxa, tá ligado? É, cara, só falta um caldeirãozinho, cara. Podia ter uma... Ele usa uma cabeça, né, na outra mão, assim, um negócio... Podia ser um caldeirãozinho, podia né? Podia ser um caldeirão. Caldeirãozinho, ia ficar muito bom. Mas é uma classe, cara, é uma classe meio que estranha, mas é uma classe bem interessante, cara. Ele não é um necromante ao ponto de você ter que usar exércitos gigantescos o tempo todo e poucas magias ofensivas, né? O necromante tinha suas magias ofensivas, mas não eram tão interessantes quanto as Witch Doctor, né? Não sei se você concorda. É, a maior parte do dano que o Stalker causa é indireto, né? Ou ele joga, sei lá, um monte de monstros em cima dos inimigos, ou ele conjura um aliado, assim, que pra matar os carinhas, ou ele deixa uma armadilha que vai matar os caras aos poucos. É bem indireto, assim, você não chega lá dando porrada e... É verdade. Embora, bem indireto, né? Mas ele tem algumas magias, por exemplo, de jogar fogo nos inimigos e tal, Sim. que são mais parecidas com a Arcanista, né? Ele já dá uma mais opção de... Como a gente falou, né? Os personagens são muito mais completos do que eram nos jogos antigos, né, cara? Isso dá um destaque bem grande pra eles. Eles ficam muito interessantes. E a jogabilidade dele é mais clássica como a da Arcanista, né? Ele tem a mana que recupera conforme o tempo passa. Isso. E bem rápido, né? Pra você não ficar sem mana e tal. Você pode fazer bastante magia. Você faz várias magias diversas. Eles dependem bastante de mana. E ela não demora tanto pra recarregar. Pra você não ficar indefeso tanto, assim, sabe? Mas ele também é uma classe que ele leva menos dano por causa dos minions dele, né? Ah, é, porque concentra, ele divide o grupo. Divide o dano entre os membros do grupo, né? Com milhões de cachorros e zumbis e aranhas e todo tipo de coisa que ele conjura. O que ajuda se você estiver jogando em grupo, porque o seu grupo não fica tomando todo o dano o tempo todo. E sozinho, muito, porque até os inimigos chegarem em você, eles têm que derrotar seus minions, né? Inclusive, tem opções de explodir o seu minion quando ele estiver morrendo pra dar mais dano no inimigo. É uma jogabilidade bem interessante. É a classe que eu menos joguei, mas eu gostei de todas, assim, ela é muito legal. A dublagem da mulher ficou muito boa mesmo, cara, eu achei uma das dublagens mais legais. A do cara, eles podiam fazer tão zoada a dublagem, mas ficou uma voz meio de cobra, uma voz meio... Nossa, cara, se fosse a dublagem do Dalsinho, eu ia achar legal. cara, eu confesso, assim, que eu esperava outra voz pro feiticeiro. Eu achei a voz dele legal, assim, achei que ficou bacana, mas eu esperava uma outra voz, acho que mais decrépita, talvez, assim, pra ele. Mais assim, mano. É, mais, tipo, mais indiano, talvez, sei lá, não sei. Não, realmente, ele é uma voz mais neutra, e aí eu já vi reclamações. Eu sei que a dublagem em inglês dele é mais do jeito que o Eric falou, sabe? Mais sombriazinha, assim, mais ritualista e tal. Eu acho que nesse sentido, realmente, eles fizeram... A mulher funciona, a voz dela funciona muito bem. Você tem aqueles... Parece uma bruxa falando assim. Ah, não, brincadeira. Alguns inimigos parecem uma bruxa, como a Cruella. É mesmo, é a Cruella Cruel. Bom, enfim, não dá spoiler. Cara, é verdade. Não, muito bom, cara. Mas a voz dele realmente ficou, talvez, um pouco neutra demais, assim. Mas eu gostei da voz dele. É, ficou legal. Eu só não gosto daquele grito que ele dá quando ele usa um poder lá, que ele faz... todo mundo fica... Minha família foi massacrada por criaturas infernais. Testemunhar esse ato brutal destruiu a sanidade de minha irmã. A loucura a levou e me deixou sozinha e assustada. Até que um dia fui salva. Salva por sobreviventes que se uniram para livrar o mundo de criaturas infernais. Eles viram em mim a força para resistir aos demônios e me transformaram numa arma. Agora eu estou pronta. Um meteoro caiu em Tristram e os mortos se ergueram no seu rastro. Eu os enviarei de volta ao túmulo. Um dia eu fui à caça. Hoje, eu sou a caçadora. Além do feiticeiro, que é uma classe meio mista, a gente tem também a Demon Hunter, que era a minha favorita antes de começar a jogar, que ela é um misto da assassina com a amazona, né, dos antigos. Isso. E ela tem umas outras habilidades que não é de nenhuma das duas. A Demon Hunter é focada em ataque à distância também, né, e usa mais arcos, bestas, assim. Inclusive ela pode usar duas bestas, uma em cada mão, daí ela vira uma arma mortal de destruição à distância. Ela tem dois tipos de habilidade principalmente, né, as habilidades de tiro dela, que ela usa com a besta, que é pra causar dano, e umas habilidades habilidades de armadilha e de fuga. Então ela tem bomba de fumaça pra fugir dos inimigos, ela tem acrobacias, ela deixa armadilhas pros inimigos ficarem presos, assim, então ela pode manter a distância de uma maneira mais eficiente com essas habilidades. Que é essencial, porque ela também tem... Ela é bem frágil, assim, como arcanista. Sim, sim, verdade. Embora seja uma classe... Cara, uma classe muito legal de jogar, cara. É, eu acho que é uma das mais divertidas de você jogar sozinho. Assim, é mais dinâmica, ela... né? É a mais dinâmica, sim. A jogabilidade da Demon Hunter é mais completa e ela tem dois tipos de energia pra usar. É, cara, isso é novidade, né, cara? Ela isso tem é muito duas... diferente, cara. É muito legal isso. E faz toda a diferença, cara, porque algumas habilidades você usa o seu ódio, que seria a mana mais agressiva dela. E a outra, você usa a disciplina, né? Que é a mana mais de fuga, de mais defensiva, né? Uhum. Pras armadilhas, pras acrobacias. E faz todo sentido, cara, porque você gastar, tipo, você dá uma saraivada de flechas, uma metralhadora de flechas, assim, no seu inimigo e tal, e ao mesmo tempo você pode esquivar, sabe? Você, não, você usar a sua mana não quer dizer que você tá usando a outra habilidade, assim, é bem interessante isso. E é essencial, assim, eu acho que se ela não tivesse esse tipo de mana, a jogabilidade dela ia ficar muito difícil, porque você não tem como, com a Demon Hunter você não pode ficar parado, né? Você tem que ficar, sim. Você vai de um lado pro outro, você vai dar uma acrobacia e solta uma armadilha e vai... É. Aliás, eu acho que ela é a personagem mais dinâmica, porque ela que você tem mais que ficar, tipo, indo pra lá, pra cá e joga armadilha e vai, joga flecha e... A gente falou que o Bárbaro, por exemplo, deve ser a jogabilidade menos inteligente, porque se você ficar parado, você consegue sobreviver. Agora a Demon Hunter não, cara. Tanto que é a pior classe do universo quando tá dando lag. Sim, com certeza. Porque você tem que ser bem preciso, assim. Ela é uma assassina muito legal, cara. E é que nem o Eric falou, ela não, você não pode chegar perto dela. Se ela chegou alguém perto dela, ela toma muito dano e ela não tem como responder, porque ela não tem, sei lá, uma explosão, que daí ela foge, assim, e dá dano, sabe? Ela tem no máximo um tiro que ela dá uma pirueta pra trás, assim, quando chega alguém próximo. Ou a própria esquiva dela, que ela vai bem longe do inimigo, ou fica invisível e tal. Mas você tem recursos, né, cara? Você tem muitos recursos, assim, pra... Você não vai ficar tipo, ah, meu Deus, chegou perto de mim, tô ferrado. Mas você não vai poder dar dano, então você tem que fugir dali pra ir longe. Inclusive, ela tem... No Diablo 3 você tem as tais habilidades passivas, né? E aí, uma das habilidades passivas da Demon Hunter no começo, até que eu joguei com ela, ela tem, por exemplo, que quanto mais longe, se você tiver a pelo menos 10 metros do inimigo, você dá muito mais dano. Então, você já se policia pra ficar longe, porque afinal você dá mais dano, você foge melhor e tal. Ele próprio te estimula a ter essa jogabilidade com ela, né? Mesmo nem não daria pra ser muito diferente. Uhum. Você pode ser mais furtivo no single player, e no multiplayer ela não fica uma classe que dá pouco dano, porque ela tem uma habilidade, pelo menos no começo, logo que você pega ela, de ou explodir bombas, assim, nos inimigos ali, ou deixar eles bem lentos, ou até dar uma saraivada de flechas, assim, que se você estiver usando duas bestas, cara, eu acho que é uma das magias que mais dá dano no jogo inteiro. É, aquela metralhadora você tá falando, né? Isso, eu acho impressionante, cara, porque ela tira, ela acerta muito, muito, muito, muitos hits, e como ela é uma classe de destrezas, ela dá pouco miss, né? Uhum. Então você tira muito dano, assim, se você... No multiplayer você não vai se sentir uma classe tão dinâmica, você vai poder usar, você não vai ficar tão furtivo, assim, porque afinal de contas seus amigos, se eles forem um bárbaro ou um monge, assim, eles vão estar repelindo os inimigos que não vão chegar todos em você, assim, mas você continua dando muito dano, assim, nas pessoas. Dando muito dano, olha, Eric. Dando muito dano, é muito bom. Dando muito dano. Quem dá dano muito dano, Eric? Os deuses estão em todas as coisas. E por toda parte, eu vejo sinais de mudança. Um frio sinistro viaja no vento. E meu povo está inquieto. Agora, fogo incendeia os céus, calcinando a abóbada celeste. Eu devo cumprir a vontade dos patriarcas. Onde eles quiserem ver, eu serei os olhos. Onde eles quiserem golpear, eu serei os punhos. Quando eles quiserem acender o farol da verdade, eu serei a chama. Eles me enviaram para onde o fogo celeste caiu. Minha mente está límpida. Eu livrarei Tristram dos cadáveres que se ergueram no rastro do fogo. Outra classe que também dá dano, muito dano, é o monge, cara. O monge, cara, que... sinceramente, eu acho que o Monge é um dos, uma da classe que tem os skills mais impressionantes, assim. É, né, cara? Ele é todo... É, o Monge... ele é a mistura do Paladino com a Assassina, né? É, ele tem um pouco dos dois, né? O do Paladino, ele pega emprestado as auras, né? As coisas de cura e tal, e de aumentar a defesa. Uhum. E essas coisas de concentração. E da Assassina, eu não sei o que ele pega. Porque ele pega o então punhos, fala, né, cara? Ele pega a luta corpo a corpo, assim, a luta... Luta de mãos vazias, né? Que a Assassina tinha muito golpes, assim, né? Ela dava uma pirueta, acertava um chute no cara, dava soco, né? E o Monge, ele tem muito disso. E por... Nossa, cara, foi a mistura perfeita, cara. Ele é uma classe muito completa, porque... Ele tem, assim, habilidades de acertar os inimigos muito rápido, né? Então você golpeia várias vezes, assim, tá, tá, tá, e deixa eles mais lentos, ou dá um golpe que eles ficam longe de você, ou um golpe que você aproxima os inimigos, e aí você bate e tal. Eu acho que, até onde eu joguei com ele, é o personagem que eu mais tenho nível, ele é um personagem muito forte, empurrada em grupo, assim, ele faz diferença, assim, destrói inimigos e tal. Dificilmente você vai morrer com ele, porque ele sempre tem alguma coisa assim. Mas eu acho que enquanto ele não faz os mantras dele, ele é a classe... Ah, não, se bem que ele tem as curas, né? Eu ia falar que ele é a classe um pouco de grupo, mas a cura fica a parte mais de grupo dele, assim, que ele não aguenta tanta porrada quanto o Bárbaro. É, e ele, né, não tem uma habilidade dele pra escapar, assim, como os outros, a maior parte tem, né? Isso, é. Falou exatamente. Até agora eu não senti essa habilidade de escapar. Ao mesmo tempo que o Bárbaro e o Monge, eles ganham mana socando, né? A do Bárbaro, ele cai, é a fúria, né? A do Monge, eu fugi o nome agora. Concentração, poder interno, eu não sei, cara, eu nem joguei de monge. É um lance assim, né, de concentração. Eu fugi o nome dele agora, mas é igual ao do Bárbaro, ele ganha batendo, e só que o do monge não cai, e o do Bárbaro cai. Então o Bárbaro, você tem que estar constantemente lutando, porque quando você estiver correndo, vai caindo a sua mana. Ela sobe rápido, você consegue dar muitos danos. Agora você tá lutando, o Bárbaro é fulminante, né? O monge pode ter um pouco mais esse controle, mas... As habilidades dele, assim, são bem variadas. Você consegue golpes sequenciais de um inimigo só, então você tira muito dano de um inimigo só, ou pode acertar um grupo que tá em volta de você e tal. Mas, realmente, na parte de esquiva dele, eu senti um pouco de dificuldade. Ele tem uma magia que deixa os inimigos cegos no comecinho já. Você solta os inimigos em volta de você ficam cegos, então você poderia, teoricamente, escapar, mas é mais útil você fazer isso e bater neles, né? Uhum. É uma classe, assim como o Bárbaro, que não pode ficar fugindo do combate, né? É, e até... Tem um problema que se você tá jogando e, de repente, sei lá, em grupo e seus amigos não estão ali perto pra te ajudar, ou se você tá sozinho e você se vê cercado por muitos inimigos, pode ser que você tenha problemas, né? É, embora ele é muito bom em combate e tal, mas você teria problemas, assim, no caso de, sei lá, inimigos que estão te acertando de longe, principalmente, sabe? Arqueiros ou aquelas aranhas que você encontra, assim. Ele, até agora, ele tem uma habilidade que ele teleporta perto do inimigo e acerta, mas se você estiver cercado, você não consegue. Então, ele é mais... Inimigos de longe atrapalham muito o monge. Até agora, eu encontrei muita dificuldade disso. Não sei se o mantra pode facilitar, repelir alguma coisa, assim, futuramente. Ah, mas, aliás, cara... esse pode ser também um mantra que ele pode repetir, assim, pra não se esquecer. Inimigos de longe atrapalham muito o monge. Mas, olha, se você jogar com o monge, você vai entender que é uma das classes mais divertidas de jogar, cara. Sim. A porradeira dele, assim, é muito legal. E, cara, os golpes dele são muito impressionantes, cara. Todos fazem umas luzes, uns efeitos especiais. É, assim, cara. Tipo, ah, caralho, que da hora. Tem um golpe que ele meio que... Imagina o Goku do Dragon Ball. Aí ele tá um inimigo dele, assim, aí o Goku faz aquele teleporte dele, dá um pá, pá, pá. Vários teleportes e socos sequenciais nas pessoas, assim, sabe? Nossa, cara. Ele tem um golpe parecido e tira muito dano dos inimigos em volta, assim, cara. Ele tem umas habilidades bem interessantes mesmo. É um personagem bonito de ver, né, cara? Você fica... Às vezes mas é muito gostoso jogar com ele também, cara. Eu só senti dificuldade em inimigos de longe, assim, que às vezes eu não conseguia... Tipo, o Bárbaro, ele pula em cima do negro e tá longe dele e abraça e fala, morreu, tchau, né? Ele é gigante. Agora, o monge eu já senti mais dificuldade, né? Um pouquinho nisso. Mas, nossa, longe, cara. Eu nunca morri com o meu monge. Ele é o personagem que eu tenho mais nível, assim. E ele é extremamente apelão, dá muito dano. Ele é rápido, né? Ele tem mais destreza do que o Bárbaro. Então, se o golpe dele não vai fazer explosões como a do Bárbaro... O Bárbaro é incrível, cara. Você pega duas faquinhas... Você dá um golpe, você dilacera os seus inimigos e parar lá no meio, sei lá, fugir da tela, ou a cabeça vai parar lá do outro lado do cenário, é muito engraçado. É genial, né? E a dublagem do monge? Muito boa, a da mulher eu não ouvi. A única dublagem que eu não ouvi, eu acho que é da monja. A monja. Mas, eu adoro esse nome. Mas a dublagem do Monge é muito boa, porque é uma voz serena, assim, de um cara, uma voz mais velha, não é um... Nossa, se fosse um carinha, não faz sentido, porque ele tem barba e tudo, assim. Não é uma voz tão conhecida, cara, eu não consegui pegar uma referência tão grande dele, mas também não é uma voz tão forte quanto a do Bárbaro, ele não seria o cara falar grossão, assim, e tal. É uma coisa que passa uma concentração, né? Passa... Isso, cara, é uma voz de uma pessoa bem concentrada, assim, e tal, bem legal. Mesmo quando ele dá aqueles berros, ele assim, venha pra cá, fuja, é sempre uma ordem taxativa, que não parece... É uma voz que não muda, assim, ele não fica nervoso demais, alterado demais, assim. É, eu não vi até agora ninguém jogando de monja, viu? Bom, pra finalizar, então, vou perguntar se valeu a pena essa espera de 12 anos, né, pra vocês que estavam esperando. Pro Yuri eu não vou perguntar porque você não estava esperando, né? Mas, Nath, você que esperou durante estes 12 anos por Diablo 3, você acha que valeu a pena esperar? Ai, cara... Assim, o jogo é muito bom. Agora, pra nada em... 12 anos, né? Cara, 12 anos, imagina o hype que não queria, sabe? Eu acho que é muito massivo, sabe? Esperar tanto tempo pra lançar um jogo. Valve, você tá me ouvindo, Valve? Agora, né, cara? Half-Life 3, por favor. Mas, enfim, é muito difícil o jogo superar a expectativa de uma pessoa que tá esperando ele faz tanto tempo, sabe? Mas, até agora eu tô gostando muito do que eu tô jogando. É, eu acho a mesma coisa. Eu esperei todo esse tempo. Lógico, eu não vou dizer que ele atende totalmente a minha expectativa, mesmo porque eu não terminei ele ainda. Eu tô no final do ato 1, acabei de terminar o ato 1. E eu nem sei quantos atos tem, eu espero que tenha muitos atos. São 5 atos, eu acho. Só? Não! No 2 eram 4, o quinto era a expansão. Ah, não, no 3 eu tô falando. Sim, mas eu tô seguindo a mesma lógica. Ah, é. Tá. Mas pelo tamanho do primeiro ato, Eric, eu acho que o jogo tá de bom tamanho, sabe? É, não, tá sim, eu tô reclamando de bom. A não ser que seja um coreano maluco. Aí é outro problema. Mas até agora eu achei que valeu a pena. Vamos ver mais pra frente se eu vou manter essa opinião ou não. Eu acho que daqui 2 anos vai ser uma expansão. No máximo, assim, 2 anos. Fato, eu também acho. E você, Julie, você que estava esperando todo esse tempo pro Diablo 3, o que você tem a dizer sobre o lançamento? Eu acho que valeu a pena, foi legal. Eu orei muito pra esse lançamento. Orei muito, eu escutei muito... Muitos discos ao contrário. Sou tipo Barizon, né? E aí, então, eu esperava... E agora, você tá treinando pra ser o campeão brasileiro de Diablo 3? Pra continuar a tradição barbosa. Não só brasileiro, como de outros países também. Tipo, Espírito Santo e Argentina. E pra você, Matheus, você acha que valeu a pena esse tempo infinito de espera pro lançamento? Ah, cara, eu acho que sim, porque deu tempo da indústria se movimentar, sabe, trazer coisas novas que puderam ser acrescentadas, assim. Mas eu fico muito, assim, na noia, que eu já falei no cast, assim, valeu a pena pra uma galera nova. Eu acho que pros fãs valeram, assim, mas eu ainda não... Ainda preciso ver o jogo rodar mais tempo pra ver se o pessoal novo vai gostar dele, sabe? Se o Hylian vai gostar, se o Julio vai jogar, o pessoal que não jogou os outros vai curtir o jogo. E aí sim vai ter valido a pena pra todo mundo. Pra mim valeu, porque eu já sou fanboy mesmo, né? Isso aí, o Matheus sempre preocupado, né, com toda a população brasileira, né, Matheus? Videogames para todos, né? Como... Isso aí, o Matheus é um cara gente fina. Eu acho. Né? Matheus vai ser o nosso novo político aí, né, na campanha, controle mundial. Não, nada mais de misturar gente de games com política, que a gente já viu que não dá certo. Ah, pois é, né? Enfim. Bom, gente, então é isso aí, né? Ficamos por aqui com o sketch de Diablo 3. Postem aí suas opiniões, se você jogou o jogo, se você teve muito problema com o R37, se você, enfim, gostou do Diablo 3, se você acha que valeu a pena esperar esses 12 anos. E ficamos por aqui e até a próxima semana. Falou! Abraço pra todo mundo aí. Até mais. Abraço. Um forte abraço do Julie a todos vocês. Joguem muito Diablo, Diablo é foda. Sabe quem não vai jogar Diablo? O padre Fábio de Mello. E o padre Marcelo. Ele vai. Justo. Porque eu vi no G1 que ele tomava esteroides.